coisas que até não pode, né, aparecer porque não tem prova. Eu sou mais propenso a acreditar no, nos grupos de WhatsApp, mas tudo bem. Mas é perigoso você tirar qualquer conclusão. É, não. Porque apesar de indicar para uma coisa, se não for isso, porque se for culpa do piloto, que era o dono, a família do cara vai ser hostilizada muito, você pode ter certeza disso. E aí depois descobre que não foi isso, e aí, entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Você tem alguma coisa que você pegou aí de informação a respeito do, do acidente ou não, seu Bento? Foi isso aí, Sombral, que a gente teve o áudio, né? Então, por exemplo... É o áudio, né? Isso aí mesmo, é a principal notícia do dia. O Globo Esporte, ele traz, por exemplo, uma matéria importante, que compactua um pouco com aquilo que a gente vinha... Tava falando ontem. Vinha falando ontem e que muita gente vinha comentando, né? Segundo o filho do copiloto, do avião que caiu, o avião não parou para reabastecer porque estava atrasado. Atrasado para quê? É isso? Não, tem a informação. Em uma entrevista... Por atrasado? Então, vamos ver aqui o que o Globo Esporte publicou. Sim. Aqui, olha. Numa entrevista reveladora ao site boliviano El Deber, Bruno Fernando Goitia Gomes, filho do copiloto Ovar Goitia, afirmou nessa quarta-feira que o avião da Lamia, que sofreu o acidente com a Chapecoense na Colômbia, só não parou para reabastecer no caminho porque houve atraso no voo comercial que fez o trajeto de São Paulo até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo o jovem de 18 anos, o plano inicial era que a aeronave da Lamia parasse na cidade de Cobija, no norte da Bolívia, onde colocaria mais combustível antes de seguir o voo para Medellín. No entanto, como o voo da Boliviana de Aviación atrasou cerca de 50 minutos para sair do Brasil, o avião que saiu do Brasil para ir até a Bolívia atrasou 50 minutos, optou-se por abastecer completamente o avião e ir direto para o destino final. O motivo seria a impossibilidade do aeroporto de Cobija para receber voos à noite por falta de iluminação adequada. Segundo o menino Bruno, ele falou assim, pelo que eu escala em Cobija, mas o avião que estava trazendo os jogadores da Chapecoense à Bolívia teve um atraso, então não há operações noturnas em Cobija, pois não há luz na pista, tomou-se essa decisão de encher o tanque por conta que os jogadores tinham que treinar, e dava para chegar até lá, mas colocaram em espera e isso consumiu todo o combustível. São várias coisas que tá aparecendo. O próprio atacante do Atlético Nacional confirmou que era tradicional já. Tradicional não, era sempre parava nesse aeroporto quando ele fazia. Sucessões de erros. Some-se a isso, o seguinte: o avião, a autonomia dele era, como dizer, para 3 mil quilômetros. E o combustível. O combustível que ele tinha era para 3 mil quilômetros. Você não pode usar. E o destino era 3 mil quilômetros e 10. Tem que viajar para 2.500 quilômetros. É brincadeira, né? Ele tem uns 500 de. Menos. Ele não contava com a margem. Ele não contava com a margem. Mas tem que contar com tudo, né? Com a necessidade de ter que ficar esperando para. Né? Agora, por isso também é meio complexo. O jogo seria hoje? Hoje. Gente, olha, a logística do Brasil para o meio lá da Colômbia é complicado. Por isso o futebol sul-americano, de certa forma, tem que ser melhor planejado. Você sai daqui no domingo, você tá aqui no domingo jogando à tarde, e você tem um jogo na quarta-feira à noite, falando da capital da Colômbia. Não era a capital da Colômbia. Isso é um lugar de difícil acesso. Sim, não é um lugar. Aí você vai central, num atropelo, né? E vai... É um vai vale lá, né? E vai saber se os caras também não entram nesse atropelo. Não, porque vai levar atrasar. Porra, dorme, bicho. Vai no dia seguinte. Lógico. Tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Não pode sim, né? Tem que preparar a logística toda, né? Mas a história que foi contratada de última hora, meio na correria... Isso já estava acertado. O que foi essa última hora... Não, eles queriam sair do Brasil. Eles queriam sair do Brasil. Mas esse avião da Lamia não podia voar no Brasil, porque é um avião boliviano. Você não pode fretar um avião boliviano para fazer o trajeto Brasil-Colômbia. É um acordo que existe entre países. É então, entre Colômbia e Brasil, se haverá um voo fretado, você só pode ter avião ou colombiano ou avião brasileiro fazendo o trajeto. Senão você não tem como cobrar responsabilidade se acontecer alguma coisa. Também, de repente, para não ocorrer o monopólio de alguma coisa, você fica me toda admira, empresa. Me admira. Que, por exemplo, a ANAC boliviana, no caso, autorize um avião levantar voo, um plano de voo desse. É uma coisa que está sendo questionada, né? Então, o presidente, né, falou que isso é uma coisa, a investigação será profunda, doa quem doer. Mota, até o por outros pilotos falando, isso aí é uma responsabilidade do comandante, ele está a bordo. Sim. É ele que tem que fazer o cálculo, viu, por isso que eu acho que não interfere nessa parte, porque é o cara que tem que determinar a parada. Para cumprir os regulamentos da Bolívia, é uma informação do UOL, o avião que levava o time da Chapecoense deveria ter combustível nos tanques para voar no mínimo por mais uma hora. É, tem jeito. A regulamentação de aviação civil boliviana prevê que, além do combustível necessário para fazer a rota prevista, aviões a jato têm uma reserva de mais 5%. A legislação brasileira, 10%. A boliviana, 5%. Vai ser padrão internacional 5% isso? Do total, do tempo total de viagem. O necessário para chegar a um aeroporto de alternativa e o suficiente para outros 30 minutos de voo. E como seria o voo entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín com o avião Avro RJ85 dura cerca de 4 horas e 45 minutos, a reserva de 5% seria equivalente a 14 minutos. Com mais 30 minutos de autonomia exigidos pela legislação, seria necessário um total de 44 minutos e meio. Além disso, o cálculo ainda precisaria acrescentar o deslocamento até um aeroporto alternativo para o pouso. A Organização de Aviação Civil Internacional sugere as bases para a regulamentação da aviação em todo o mundo. Há a sugestão, mas cada país pode adotar ou adaptar cada regra da forma que julgar melhor, afirma o diretor da Secretaria de Segurança de Voo do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Matheus Ghislaine. É, e essas regras, elas foram criadas justamente para evitar a tal pane seca. Mas não tem ninguém para fiscalizar? O cara chega e fala, quanto que você tem de combustível, você vai para onde? Não deveria ter todo voo, você tem um a carta, né? Agora é capaz de começar a ter, né? Depois que não, tem uma não, mas, carta. Olha, pelo que eu entendo, no Brasil a coisa é séria. É. Então ninguém fiscalizou. Agora na Bolívia eu não sei quais são. É. Mas tem que ser internacional isso, uma regra internacional. Tem que ter. Bolívia, né? Não, eu sei, gente, mas tem que ser assim, o que vai ser. Olha, outras coisas. O diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas afirma que a responsabilidade pela fiscalização é das agências reguladoras de cada país. No Brasil, o papel seria da ANAC, de onde decolou o avião. A responsabilidade seria da Direção Geral de Aeronáutica Civil. Mas, na prática, não há profissionais muito especializados nesse assunto. Brincadeira. É. Aí. Outras consequências aí, chefinho. É. Por exemplo, da CBF, né? Diz que a CBF compõe-se, né? E pediu aos dirigentes que escalhem o time, né? Os juniores... para o jogo contra o Atlético Mineiro. E ficou 11 também, né? É. Ficaram 11 jogadores do time profissional. 13, não é? Ah, mas na boa, hein? Bem. Eu não tinha nem que ter esse jogo. Não, então, eu disse que o Del Nero tá pressionando para que tenha, para que a CBF faça uma grande festa e homenagem. Que festa! Peraí, que festa! Que absurdo, hein? Mas vocês estão de brincadeira! Festa pro cara que. Pro time que morreu, vocês estão de brincadeira. Você que adotou essa frase ou eles falaram festa? Não, eu vi aqui. Não, mas você tá. Não, mas na boa, faz homenagem, mas não tem que ter a porra do jogo. O Bruno Vicari escreveu, inclusive, pra fazer a festa nos Estados Unidos pro Marco Polo não poder ir. Não tem como fazer isso, gente. Gente do céu! Olha. Cada vez ferre-se passa, o jogo, né? Cara. Não, quer que coloque os juniores de qualquer jeito. Porra do jogo, o Atlético cara. Não vai subir, não vai cair. Não, o Atlético já tinha pedido pra não ter o jogo. Não, né? o Atlético tem, eu não lembro quantos pontos, mas 60 e pouco. Então faz ele seguinte, não consegue ó. Ser terceiro e não consegue perder se pra ser quinto. Ó, se tiver que ter esse o jogo. O Chapecoense também, não vai pra Libertadores, não vai pra lugar nenhum. Porra, velho, não e tem ele pediu que pra jogo. Escalar os jogadores que não viajaram ainda. Mas não, o cara vai ter cadeia. Como é que o cara vai ter cabeça pra entrar? Os caras são... Olha, vou te falar um negócio. O cara tá achando que é videogame, né? Tem que põe um jogador assim. Lá. Ah, tá bom, vocês querem o jogo? Legal, faz o jogo. Aí nem o Galo vai e nem eles vão. Pronto, marca o jogo e nós não vamos. É uma idiotice, né, cara? É um absurdo. O cara quer fazer festa. Olha, Você parece até piada, né? Aliás, eu falei que ninguém fez piada com isso. Acho que é a primeira que foi feita. Ou isso veio de um espírito que é muito evoluído ao ponto de ser tão evoluído que a gente não consegue alcançar... É um Palermo. Agora o cara postou bem aqui, Sombra. Aí o Atlético faz 1-0 e vai comemorar o gol. Aliás... Olha lá, palavra do Del Nero. Este jogo, Galo e Chapecoense, tem que acontecer. Tem que ser uma grande festa. Aí. Não, tá de brincadeira, né? Olha, tá de brincadeira. Festa. Aliás, tem que ser uma grande festa. Sombra, eu só teria que ter o jogo que tá envolvido no rebaixamento. Hã? Eu acho que eu teria que ter o jogo que tá envolvido o rebaixamento. Cancelar todos. Só ter o jogo que tem lá, que é Palmeiras e Vitória e o jogo do não, Inter. Eu acho que o Sport. Mas eu então, acho... o Sport, mas isso o Pagani, o Bento. Pode ser. Opa, tô aqui, ó. Agora eu... ó, olha o teste, ó. Pagani e Bento. Oi, tudo bem? Como que é o Pagani? Oi, Sombra, beleza? E aí, beleza? Ô, Sombra, beleza. Tem diferença pra quem não sabe. O seu Bento chegou, vai. Vai, agora sou eu aqui, Sombra. O que acontece é o seguinte. Eu entendo que os jogos têm que ter. Há jogos que falam de rebaixamento. Há jogos que falam de posicionamento no campeonato. É, tem negócio de... Envolve dinheiro. Sul-americano, etc. Tem dinheiro também. Mas este jogo... Esse não precisa ter. Olha, se o Galo não quer e a Chapecoense, por exemplo, não quer, pronto. Exatamente, porra, cara. Como os caras tiveram a ideia de falar pro cara colocar os jogadores que sobraram, velho. Há momentos em que o bom senso tem que prevalecer sobre qualquer tipo de regra. É uma questão de bom senso, gente. Nós estamos falando de morte de mais de 70 pessoas. Se eu sou o Atlético Mineiro, eu falo assim, ó. O Chapecoense ganhou da gente. Pronto, acabou. Vocês querem? Acabou. O Chapecoense ganhou. Coloca na tabela 3-0 e tava acabou. Lá, olha, acabou. Se eu sou preso no Galo, eu falo assim, ah, legal, marca o jogo aí. Marca o jogo que eu não vou. E da WO, que jogo que fica, vai ter, porra? Fica paradoxal, porque se o outro time lá tem uma atitude e reconhece, e pede, solicita de que o troféu seja dado à Chapecoense e ela é eleita campeã do torneio... Sem jogar? Pra que você vai fazer... Pra que você quer fazer um jogo que não vale nada? Agora... Um jogo olha aqui. Isso, não, o RG foi brilhante. O que ele tá propondo parabéns, era mais RG. Ou menos como se fosse Sombra. O seguinte, olha... Se o Marco Polo fosse, então, presidente da Conmebol... É, ele ia falar pra você teria, um jogo. Não, olha, vocês vêm com o Juvenis... Teria disputa. Vem com o Juvenis e os que... Olha, vê quem não morreu e vem. É brincadeira. É horrível. É mais isso ou menos aí. Isso, é. Olha. Não, vem, ó, quem, é um absurdo. Vê quem não morreu aí. Ah, você ainda anda? Então vem. Você consegue correr? Olha, vem. RG, você foi brilhante. A federação lá não reconhece. Lá com Conmebol, os caras querem só dar o título sem jogar. Olha, aqui que não vale nada a porra do jogo, os caras querem fazer o jogo, dá impressão velho. Até que agora... só falta o nego ligar no hospital lá na Colômbia e falar, velho. Mas não tem nenhumzinho aí que tá bom aí pra jogar? Você acha que essa foi a pior? Fernando Carvalho agora. Temos a nossa tragédia particular. E o adiamento da rodada certamente vai ser prejudicial. Quem que falou? O Fernando Carvalho, não, dirigente do Inter. Esse sempre ele comparou a tragédia lá, né? Da Chapecoense com a do Inter, esse rebaixado. Nossa, tragédia particular. O cara quer comparar uma tragédia vai de pro descenso. Inferno esse Fernando ele Carvalho ele quer comparar também. Descenso com uma tragédia onde morreu. Não, esse cara, ele acabou de falar isso. Sabe o que acontece? É ele porque tá não morreu Twitter, nenhum parente assim. Desse cara aí. É porque não morreu ninguém que ele velho, conhece. Idiota, imbecil. Vai pro inferno esse olha, cara só por também, isso eu vou velho. Torcer pro Inter cair. Eu juro por Deus, eu gostaria que o Inter caísse agora fica também. Quieto. Porque, olha... Olha, eu vou tem dizer, pessoas tem uns caras que não têm que sentimento algum. A boca, algum. Tem pessoas que tem o menor sentimento. Aqui, ó. Porra, vai pro inferno, e velho. E a atitude vai contrária, catar. Né, por exemplo, que acontece fora. O tem Atlético que cair Nacional essa porra hoje mesmo aí. Fará na hora do jogo, né? Entrega pro Vitória, ô Domingo. Convocou todos os seus torcedores para comparecer ao estádio. Quem? De roupa, o Atlético Nacional, de roupa branca, com uma vela branca, para poder orar. Sim. E o Once Caldas mas também isso fará. Isso é na hora do jogo, amanhã. Isso, né? Hoje. O Chape também fará uma homenagem, vai fazer uma missa campal, né, lá na Arena Condá, né, convocando os torcedores. Então, fora, é engraçado que, meu, a comoção que tá. Hoje o Real Madrid jogou com uma camisa homenageando, né? Somos todos chapecoenses. É, vários clubes, ontem do Liverpool fez. No aquela mundo do inteiro, né? Foi, a do Liverpool foi é emocionante. Né? Um minuto de ora, silêncio. Você viu que. E é um e minuto o que o cara de falou. Não, mas é um minuto de silêncio mesmo. O cara fez o apito. Porque aqui às vezes você faz, Sombra, alguns minutos não, de silêncio. Tá e fica a galera lá. Não, a galera com, cantando e tal. Os manezão. E essa foi silêncio absoluto, cara. Foi impressionante, é impressionante. Não, o narrador ele fala, né, do que aconteceu. Ele fala, ó, só depois do apito do juiz que o pessoal se manifesta. E aí. A NBA ficou todos incrível, os jogos. Né? NBA todos os jogos também teve homenagem. Né, teve o símbolo do Chapecoense lá, em vários lugares do mundo inteiro. Mas mas o cidadão quer uma festa. Então, é isso que eu tô falando dele, festa. Eu tô comparando a atitude. É imbecil, né? É uma coisa desculpa louca, falar, né? Mas é verdade. É aquilo, né? 99% é da galera é um grande fazendo coisa idiota, bonita, né? Mas aquele 1%... faz um barulho. Aquele 1%. Porque esse Fernando Carvalho acabou de falar isso. Meu, é o Twitter, ele tá em, um primeiro nome é o Fernando Carvalho, só mas fala não isso. Mas dúvida, porque o cara foi infeliz, cara. Esse cara pra mim, ele devia ser retirado do futebol depois disso. Ele devia parar pra na casa que dele é hoje isso, e falar cara, assim, cara, não. Um negócio ah, desse, é, um comparar o Inter que vai cair pra segunda divisão com uma tragédia dessa, tá louco, mas pô. Mas a gente, infelizmente... Isso é um absurdo, velho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem nego acho que tem que ir baixo, velho. É, o problema... Ou faz de tudo pra ter. é que o ser humano é um grande problema, né? O ser humano é um grande problema. Olha, velho, não vamos esquecer que no jogo do Corinthians aqui, e aí a questão não é porque era corintiano, porque eu acredito que tem imbecis de todas as torcidas pra agir dessa maneira. Quando começaram a gritar, vai cair igual o helicóptero do Fernandão, né? Fernandão. Isso também é um absurdo, hein? Gente. Não, isso aí não é QI. Isso é mau caráter. Sujo. Sujo, mau caráter. Isso aí. Mas a torcida do Grêmio já tinha feito uma coisa parecida também. Não, então, por isso que eu tô dizendo que não é inerente a uma torcida. Por isso é inerente ao ser humano. Por isso que nós comentamos. É que aí, no caso, houve. Por isso que nós comentamos ontem. Houve a infeliz oportunidade desses cretinos gritarem isso. Então, tipo, o ser humano, ele não. Olha, o ser humano. Desde que diz que o ser humano é uma experiência que não deu muito certo, né? Porque esse tipo de fatalidade é aquilo que a gente estava conversando ontem. É, não sensibiliza aquele que está à margem, né? Esse idiota, ele está pensando. É em cima disso é fazer uma sacanagem, é falar uma sacanagem. Né? É isso que ele está pensando. Agora, uma outra notícia também é de que os corpos lá, Sombra, eles estão procurando agilizar o máximo possível, porque como não houve carbonização, esse tipo de situação, então é possível fazer a identificação através da digital. Então, do Brasil, e eles acreditam que até o final de semana consigam, né, liberar... Foram identificados 52 corpos. Liberar todos os corpos e já trazer... Até... Eles vão fazer um velório lá na arena, né? Velório coletivo, né? A ideia é de fazer, né, pessoal de lá no estádio lá da arena... Arena Condá. Isso que você falou, RG, porque realmente lá não é Bogotá, né? Então, até a estrutura... Não é uma estrutura tão grande. Sim, sim. Né, de para fazer tudo isso aí, toda a identificação e tá indo, tá? E o que facilitou é isso, né? Porque como não houve carbonização, né? Então é possível fazer a identificação. E os corpos, tinham o documento também, né? Sim, muitos estavam com todos documento. Todos com documento. Celular, e isso facilita isso também, né? Isso ajuda bastante. E a Conmebol ainda não decidiu, viu? É sobre a final da Sul-Americana. Será decidido dia 21. Ela vai se pronunciar para falar tem qual é a decisão. Tem que ter final também, gente. Não terá. Não. Eles vão decidir se... saber se o título ele vai ser dividido ou ele vai ser dado para um dos dois ou não vai acontecer nada. O Atlético Nacional já pediu para ser para Chapecó. É porque ganhando a Chapecoense, abre uma vaga lá da Colômbia. Precisa decidir isso aí. É, tem uma certa... Pede uma vaga. Influência. Bom, mas olha aqui, olha. O matéria do Globo Esporte. O Vessone que mandou. Quem é Toso? Toso é o quem? Deixa eu ver aqui. Bom, a Toso sobre a última rodada do Brasil, eu não sei quem que é Toso. É Toso ou Torso? Diretor da Chapecoense. Diretor da Chapecoense. Abre aspas. Ainda não pensamos sobre a última rodada do Brasileirão. Ele disse, abre aspas. Ainda não pensamos. Conversei com o presidente Del Nero sobre a partida contra o Galo. Ele disse, esse jogo tem que acontecer. Tem que ser uma grande festa. Eu respondi, não temos 11 jogadores. Ele disse, tem sim. Vocês têm categoria de base. Os jogadores que ficaram, não importa. Tem que fazer uma grande festa. Chapecó e a Chapecoense merecem. Cara, não tem o que comentar, olha, Sombra. Desculpa, gente, não dá pra comentar. Qualquer pode comentário falar que for... No ar, não pode, né? A gente vai querer mandar pro inferno, né? Deonero, obrigado pelo link da matéria, Rodrigo Vessone. Poderia continuar... O palmeirense Rodrigo Vessone. O Deonero poderia continuar como ele estava, né? Calado. Mas não é só ele, aí foi o Fernando não, Carvalho. Vê, demora pra se manifestar, mas quando se manifesta é uma tragédia. Continua, fica calado. Eu não sei o que é melhor. É melhor ficar quieto. Fica nossa, quieto, não fala nada, né? Ave Maria, hein? O cara tem um áudio aí, Bah. Depois acha do Fernando Carvalho falando. Parece que falaram que o Lisca doido também disse que era. Tinha que não cair ninguém esse ano e ano que vem fazer o campeonato com 24 times. Porra. Os caras se aproveitando do momento. Sabe o que tá aparecendo esses caras aí? Os caras que votaram na madruga, tá né? Tá aparecendo os caras da madrugada, lá do Planalto. É isso que tá aparecendo. É só merda. Pô, você tá louco. Meu. O cara se aproveitar de um negócio desse, pra olha. Mas, e durante o programa a gente vai comentando mais, vai debatendo mais. E se surgindo informações a gente vai falando mais, né? Vamos lá. Vamos às manchetes do Estádio 97 no oferecimento do Feirão Honda Motos na Arena Corinthians, dias 3 e 4 de dezembro. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Fala aí, Bento. Só o Parmeira. Ô Bento, só uma coisa, peraí, só que eu pensei aqui. Outra coisa, o Fernando Carvalho fala isso, além de tudo é um absurdo, porque uma semana a mais ajuda o treinador que acabou de chegar a treinar um time que ele não tinha treinado. E, entendeu? Além de tudo isso, ele falou uma bobagem, porque isso ajuda o time dele, só. Ô, Rudi. Não, eu sei, só um detalhe. E se tivesse prejudicado, tá errado. Olha a comparação, temos a nossa tragédia. Bobagem, meu Deus, velho. Ô Domênico. Vamos ao Parmeira, vai. Vamos lá, o Parmeira que conseguiu a liberação tanto do patrocinador do uniforme quanto do patrocinador de camisa para jogar com a camisa da Chapecoense na última rodada. Possivelmente isso vai acontecer também. Legal, isso é uma coisa legal. Outro detalhe, ontem à noite, de forma oficial, o Cuca se pronunciou, né? Não fica no Parmeira no ano que vem. Pelo menos acabou isso aí. Não Parmeira... só ele, o Cuquinha, o Eudes, Pedro isso. Também, né? Aí estão comentando que talvez o Valentim... Alberto Valentino. Alberto que... já sumiu, né? Algumas vezes. Quando sai os treinadores, geralmente ele assume. Você acha que ele segura o Rojão? Não segura, eu também acho. O Palmeiras não vai, infelizmente, ou felizmente, não sei. Cada um tire suas conclusões, né? Eu acho que ele não será, não tem como ele ser treinador. Eu também acredito. Time do Palmeiras campeão brasileiro disputando uma Libertadores. Acho que o Palmeiras vai atrás de um treinador de Abelão renome. Acertou, né? O Abelão acertou? Abelão, não sei. E o Roger Machado vai pro... Atlético. Machado. Atlético Mineiro. Eu não sei, porque as opções... Cristóvão foi pro Elas Vasco. Não são muitas. E os treinadores que vão sobrando aí... não tem nenhum treinador aí hoje. Acho que eu vi alguma coisa do Abelão, deixa eu ver aqui. Abelão? Não, Abelão não. Tá indo pro Flu. Fluminense. Assinou com o Fluminense. Fluminense. E o Cristóvão assinou com o Abelão, Fluminense, Cristóvão, Vasco e o... Você falou agora, Rudi, o... Abelão. Abelão foi pro Roger Manchado. E também não acredito, juro por Deus, não acredito. Roger foi pro Atlético Mineiro. Porque você pega as opções que tem no mercado, eu não acredito que, por exemplo, o Marcelo Oliveira, que tá desempregado, voltaria. Né? Seria uma loucura e seria uma coisa errada a ser feita nesse momento. Sem chance, né? Porque o Marcelo, ele teve o tempo dele, ele não deu jeito no time, né? Acabou de sair, aí o Cuca entrou e aí levantou o time, então... Praticamente a quem provado. Que você gostaria, Lulu? Eu tô dizendo que... não sei, eu juro. Eduardo Bautista? Não sei se Eduardo Bautista segura um time desse. Não sei. É porque o Palmeiras tem uma Libertadores, né, cara? O Palmeiras tem uma Libertadores pra seguir e o time do Palmeiras não é um... E o time do Palmeiras é forte. E ele vai vir forte aí. Vai. E o Palmeiras, vou dizer uma coisa pra vocês, ele vai com tudo pra... Olha, ele vai com tudo pra cima do prato. Vai pra buscar o prato pro Palmeiras. Isso é uma informação aí que poucas pessoas talvez tenham ventilado ou falado. O Palmeiras vai pra cima. O Palmeiras perdeu alguns jogadores. Perderá outros jogadores, não tão importantes, mas deve perder. O Barrios deve perder. Alguns jogadores devem se desfazer, né? E perde a sua principal estrela, ou uma das principais estrelas, que é o Gabriel Jesus. E pra isso, vai buscar um nome, sim. Se não é o Prato, vem um cara bom aí. Na segunda. Mas o Prato é o cara da. É o primeiro ali. O Boga lá do Atlético? Ah, não sei. Quem? O Boga. Quem? Que Boga? Do Atlético Nacional, o atacante. Ah, o Borja. Borja. Ah, o Pode Borja ser. Foi. Mas o Borja. O Benfica tá na parada, né? Muita gente querendo mas o Borja. Então, mas o Borja, não sei se é o cara pra substituir o Gabriel Jesus, né? Aí, no caso, o Gabriel Jesus é um centroavante, aquele cara que, quando não é dos lados, é como atacante. Acho que aí seria muito mais o Prato do que o Borja. Segunda-feira, Domenico, você falou... 22 milhões. Você falou muito bem, quando você falou do Cuca, sobre gerir pessoas, né? E o Zé Roberto, também, depois do título, ele enfatizou muito isso, sobre o Cuca. Não é fácil administrar ego, dá mais jogadores, muitas estrelas, caras rodados, Rafael Marques, Lucas Barros. Então... Esse é o problema, né? Um treinador com esse perfil também, pra lidar... O cara tem que chegar, chegando. Exatamente. É difícil. Eu hoje vejo apenas um terceiro, se é o mesmo nível. Mas tem dois treinadores hoje que fazem esse papel. É o Tite e o Cuca. Você tirando esses dois caras que fazem o papel de gerir pessoas, talvez Mano Menezes, mas não sei se faz tão bem assim. Mas eu não gosto do Mano. Eu, honestamente, todo mundo paga um pau. Mas eu adoro o Maninho. Acho ele... Sabe que ele é corintiano? Não, é corintiano. Ele começou no Grêmio. É, não é. Mas é passou outro. Por lá, né? Esse é o outro, Mano. Não, Mano Menezes. Mano Menezes. A voz é, só brecha. Eu não a acho... Tá bem, eu não sei. Eu não acho o Mano um treinador como o Dizzy aí. Não sei. Acho que é tão igual os e outros. O Borginho que saiu do Vasco, hein? Quem? O Borginho. É. O Jorginho. O filho Jorginho. Do Jorginho. Jorginho. Não, porque ele mesmo com o Vasco não conseguiu... Galera, o cara com o Vasco na mão, disputando uma Série B, só com times, desculpe a palavra, mequetrefes, ele conseguiu subir em terceiro na última rodada. Vocês querem o Jorginho? Tem uma mudança. Jorginho é fraco demais. Tem uma mudança. Desculpa, o Jorginho tinha que subir com esse time com o pé nas costas. O Palmeiras, RG. Noite. Quando caiu com o Jair Pisselli, subiu quase com o pé nas costas. Caiu aí, não me lembro quem que subiu lá, o Gilson Kleina, não foi ele? Não é? Gilson Kleina, com o pé nas costas, velho. Presidente maledeto que colocou aí. Põe aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Gostou do maledeto? Ah, você é lindo. Parabéns, você tá no clube da voz, hein? É. Além do sentimento, além do, da consciência dos atletas, hoje deu para ver na reunião que nós fizemos para dispensar do treinamento, retomaremos amanhã. Temos a nossa tragédia pessoal aqui, a nossa tragédia particular, que é fugir do rebaixamento. Esse adiamento de rodadas certamente vai ser prejudicial. Não estou nem falando nisso porque, como a consternação é geral, como a solidariedade é unânime de todo mundo, não é hora de reclamar. Mas certamente esse adiamento vai trazer alguns embaraços que lá adiante nós vamos ter que comentar. Tá. Ele falou que vai reclamar ainda mais ainda. Hein? Ele foi infeliz, usou a palavra errada. Posso explicar uma coisa pra ele? Eu torço pra um time que caiu duas vezes, já o Domênico também. E o seu Bento, não sei. Eu não. Não, mas ele foi... Posso falar só pra... Desculpa. Como assim, aí, caiu duas vezes? Não, a gente já caiu duas vezes. Ah, tá. Isso é uma vocês, tragédia. Vocês, pô. Então a gente sabe o que é cair. E o Vasco caiu três. Posso falar? Cair é ruim, mas tá longe de ser comparado. Domênico? Não existe. Porque ele falou uma bobagem tão grande, infeliz, cara. Agora, é uma coisa não que existe me deixa... comparação de pessoas que morreram. Muitas pessoas, não foram uma ou duas. Idiota. Foram muitas pessoas que morreram numa tragédia absurdamente lamentável. Então, assim, o que ele falou, ele pode ter sido. Pode ter usado talvez a palavra errada e tal. Mas olha, é um momento inoportuno de falar qualquer tipo de coisa assim, velho. É infeliz. Existe o desespero dele. O Sombra falou tudo, ele foi infeliz, pronto. É, foi feliz. Agora, o que muita gente se manifestando aqui, ouvintes nossos, mandando mensagem via Twitter, falando o seguinte: olha, a CBF quer forçar o jogo, porque se não acontecer o jogo, pode acontecer de torcedor entrar na justiça pra querer melar o campeonato. Aí também, óbvio. E melando o campeonato, surgir de repente a possibilidade de algum aproveitador evitar de cair. Os tapetões, é. Essa Sombra, eu não... Peraí, como que pode acontecer de não ter um jogo e melar o campeonato? Não, tem essa possibilidade sim, porque a pessoa entrando e recorrendo à justiça, a justiça vai, de qualquer forma, julgar uma situação. Meu a justiça Deus. Não vai ficar pensando... Mas que justiça? Né? Justiça comum? A desportiva. Seria um absurdo a justiça desportiva dar ganho de causa nisso. Mas ela vai julgar. Né? O cara entrou com o recurso... Não, faltava essa. Ela vai julgar. Desculpa. Entra com o recurso só se o procurador do STJD acatar o recurso. Então. Quiser aparecer, aí, né? É, mas aí... Não duvido. Mas... Vai lá e ainda é férias. Mas, porra, eu sincero e honestamente, não duvido de nada aqui que possa acontecer. Não, duvidar também não duvido, não. Você tá louco, imagina. De exemplo, a gente tá cheio aqui. Pô. De mau exemplo. Sim, de mau exemplo. Você tá louco. Quer falar do Corinthians? Vamos. Então fala aí, Corinthians. Corinthians que, pelo menos os jogadores, terão 13º, hein, Bá? Ah, é? É. Pingou lá. Pingou? Vai quitar até dezembro. Parece que entrou uma grana aí. Tá tudo certinho. Jogadoras vão receber. E o novo titular é o Guilherme. Pra próxima partida, só no outro domingo. Tá treinando entre os titulares. Hoje também teve. Corinthians voltou as atividades. Teve minuto de silêncio CT de Itaquera. E de Itaquera não, no, na, lá na Ayrton Senna. E é isso aí, tranquilo, do Corinthians. É, os jogadores aí estavam muito abalados, né? Porque tem até dois jogadores... Se não tem mais deu entrevista, né? Sim. Chorou e tudo. Então, o Corinthians também tá dispensando. Aliás, todos os clubes estão dispensando jogadores, né? Corinthians que ainda luta. Luta por uma vaga. Tem uma esperança, vai pegar o Cruzeiro. Na pré-Libertadores. O Botafogo tá com 56 pontos, Corinthians com 55. Mas o que se diz aí é que dificilmente o Corinthians conseguirá esse sucesso, esse êxito, porque diz que o Mano está com o Corinthians atravessado na garganta, né? Com essa historinha aí de que, né, não queriam que ele voltasse para o Corinthians, que não gostam dele, não sei o quê. Ele vai fazer de tudo para o Cruzeiro ganhar esse jogo aí. Quer dizer, então vai ser, quando acontecer, uma partida realmente interessante aí, né? É isso. O Corinthians é só isso. Boa. Tem um ouvinte que mandou, o Ricardo Tadeu, aqui, mandou para mim um e-mail. Aliás, um bom nome para treinador do time do Palmeiras. Desculpa um adendo. Quem? Aí, né, Sombra? Eu acharia. Esse cara parece que... É um cara que... Chega chegando? Rogério Ceni não, é nosso. Não. Sampaoli. Tem que ter Sampaoli. Sampaoli. Sampaoli é um cara que provou com o Chile um time mais ou menos. Você vê, depois que saiu, o que aconteceu com o Chile. Não, claro, é competentíssimo. Bom jogador. Mas ele, inclusive, ele já não pegou a seleção argentina porque ele tinha contrato. Ele negou a seleção argentina porque ele tem um contrato vigente com o Sevilha. O Sampaoli, que segundo a informação que eu tive de uma pessoa muito bem informada, era para ser o técnico da seleção brasileira. Mas aí surgiu a oportunidade de ter o Tite. Não acreditavam que o Tite quisesse assumir a seleção. Achavam que o Tite não toparia. Mas o Tite falou, não tem nada a ver, vambora. E aí esfriou o negócio do Sampaoli. Então, num determinado momento, o Sampaoli era, sim, para ser o técnico da seleção brasileira. Certo, bem, certo. Pô? Então, peraí, vamos falar aqui da Bozano? Bora. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito, mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, menino mano. Força aí, menino mano. Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento da BV Financeira, Narigudo. Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então preste atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É isso aí, é BV, Narigudo. Esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97. Também no oferecimento do Consórcio Honda. Quem ligar e falar Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganha um par de ingressos. Ó, isso aí é um negócio chamado microfone. Eu tava aqui. Não interessa, é microfone. Aí, toma bronca. Eita, nós. Ó, os que ligarem e falarem Consórcio Honda é fácil, o barato sem juros, ganha um par de ingressos para participar do programa, do nosso programa, do Estádio 97, 12 de dezembro, tá bom? Ia ser no dia 5, foi adiado pro dia 12 de dezembro. Então... E com tudo incluso, hein? Lá no Banco Honda Hall, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. Muito bem. Agora pode falar no microfone. Tá? Muito bem. Oi, G. E aí, seu Bento, ele tá chegando? Não, calma aí, vamos lá. Primeiro o Santos negocia com o Kleber, ex-Corinthians, zagueiro que está no Hamburgo. Kleber. É, o zagueirão passou pelo Corinthians. Pode ser que ele seja um dos reforços aí para o ano que vem. Há conversas. Sim. E também sobre o Schweinsteiger, começou uma conversinha, né? Um contatinho, aquela coisa toda. Se tem interesse do cara vir. Né? Se tem interesse, já é meio caminho andado. É. Depois vai partir para a parte financeira. Eu vou dizer o seguinte, Sabento. Eu teria meu apoio, acho uma ideia legal, é uma agitada, é uma novidade. É, ainda acho que o cara deve ter aí uns 2 aninhos, 3 aninhos de bola, entendeu? Agora, tem um detalhe, que eu penso que não pode acontecer numa situação dessa, se acertar, é o Santos cometer o mesmo erro que o Botafogo cometeu quando trouxe lá o Seedorf. Porque tá pagando até hoje essa conta, hein? É uma conta cara. Se não souber fazer a coisa legal, a coisa direito... Quem é o atleta? O Schweinsteiger. Mas isso tem um fundo de verdade mesmo? Tem. A mulher dele é brasileira. É. Ah, tá. Ele pediu para jogar no Santos. Agora, da mesma forma como o Botafogo teve apoio quando teve a ideia do Sidor, e todos nós achamos legal, bacana, e aí realmente o cara veio, mas é isso. Tem que vir com responsabilidade, cara. Senão, o cara vem, curte a dele, ganha o dele, vai embora e fica um sabugão aí sem milho, hein? RG, faria sentido para você, santista, por exemplo, pagar um valor que o Robinho queria e não pagou, mas pagar pro Schweinsteiger, por exemplo? Eu não sei se é a mesma... Supondo... Não, aí que não. Também não deve ser muito barato. Mas supondo, olha, o Robinho pediu X, o Santos falou, não, é muito, não posso. Aí o Schweinsteiger pega o mesmo dinheiro, mas fala assim, mas é o Schweinsteiger, eu vou trazer? Então, mas tem uma situação difícil com o Robinho pra você fazer. Sai do muro. Pra você, não, deixa eu explicar, porra, porque não é uma simples resposta. Você tem que entender que com relação ao Robinho, existia uma dívida muito grande envolvida. Então, quanto que o Robinho estava pedindo e além da dívida ainda que o Santos tinha que pagar pro Robinho? Eu não sei se essa mensalidade pro Robinho, porra, quanto que é? Se era 2 milhões por mês, 1,5 milhão por mês, que é complicado. Já deu pra entender, porque vem com grife, é alemão, futebol campeão do mundo, então ele quer. Só uma informação aí pra vocês sobre o Palmeiras. Falei, Azedão. Como é que você tem que falar pro Palmeiras? É, que eu tenho aqui a informação, eu vou passar. O Palmeiras tá entre o Dunga e o Givanildo Oliveira. Pra Dunga? Treinador. Givanildo? É. Não é aquele o rei do acesso? Givanildo é o rei do acesso. Givanildo é pra tirar time do rebaixamento. Aí você fala com o Paulo Nobre. A informação que eu tenho é essa. E Paulo Nobre? O Paulo Nobre nem vai estar mais lá. Porque o Gilson Kleina recusou aí. O Gilson Kleina. Todo ficou entre os dois aí. O Gilson Kleina recusou. E que mais, seu Bento? Ah, tá bom, né, RG? Solo? Boa. É isso aí. Então tricolor. Tá bom. Tricolor. Tricolor. Tricolor que Samba vai. Só se apresenta. Hoje fizeram um treino pela manhã e voltam dia 6 o elenco. Vai ficar em 5 dias. Hoje também teve homenagem ao Rodrigo Caio, homenageou o Kleber Santana e o Caramelo que passaram. O Caramelo ainda era do São Paulo? É. Sim. Teria contrato até 2018, né? Inclusive o Marco Aurélio Cunha falou sobre isso, né? Sim. E eles estão vendo um meio juridicamente de ajudar, né, a família do Caramelo, porque dizem, até que ele estava discutindo ontem, né, o contrato fica ou acaba, né? Ou dizem que o contrato acaba, né? Então, quando o jogador morre. E o São Paulo está vendo uma forma jurídico. Fórmica né? Fórmica aquele negócio. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó, fórmica. É. Né? E ele falou que está vendo uma forma de ajudar, né? A família do Caramelo. O que ontem eu tinha questionado era se nos contratos dos jogadores existe algum tipo de seguro de vida. Porque, veja bem, não foi no exercício do trabalho, mas estava vinculado ao trabalho. Sim. Você viaja, você, né? E a CBF tem um seguro para cada jogador também. É. Não, exercício do trabalho. É exercício do trabalho. Sim. Então, é exercício do trabalho. Será que no contrato não se prevê um seguro de vida para esse tipo de situação? Existe um seguro que a CBF pagará para a família dos jogadores, no caso. Tá, mas eu questiono a questão. É o seguro contrato, que existe, né, entre clube e jogador. Eu acho que isso aí deve ser muito particular. Será que o clube, muito particular, não, os clubes não têm a obrigação de fazer um seguro de vida para os jogadores prevendo situações como essa? Não sei. Pela entrevista do Marco Aurélio, eu entendi que não tem, acaba. Eu acho que não, viu, Sombra? Eu acho que isso é muito de cada um. Vou perguntar aí para, né, algumas pessoas. E o São Paulo fará uma homenagem, né, no último jogo. Jogará com não é festa que nem a CBF. Não. Tá. É a camisa toda preta, a camisa toda preta com o símbolo do Chapecoense, né? E com escrito Força Chape, todas as homenagens, né? Então, hoje só foi mais, os jogadores foram lá, fizeram a sua prece, né? E a apresentação do Rogério fica pra semana... Semana que vem. É realmente, porque essa semana aí... Não tem nem por que apresentar Rogério Ceni. O próprio Paulo Nobre foi muito feliz no que ele falou. Trazendo uma coisa que é ruim, né? Não deu nem pra comemorar. Ah, sim, lógico. Não deu nem pra comemorar, né? Eu falei aqui, uma porrada, né, meu? De domingo pra segunda eu cheguei em casa às 5 da manhã. E foram 8 horas de comemoração e depois você passa bem negócio. Não deu desse. Nem pra comemorar. Você tomou uma porrada. Você vê o vídeo do título do Palmeiras, do jogo do título, você não vê feliz. Todos os caras que estavam lá faleceram depois. Exato. Sei lá, a maioria. Horrível. O jogo do Palmeiras que eu tava, a minha lembrança não vai ser que foi o título ali, que foi que os caras que jogaram, foi a última vez que eu vi ele jogando. Marcou, né? Ao vivo. Pra quem foi ver... É isso, o sentimento. É lógico pro torcedor do Palmeiras, para efeito de alegria pela conquista de um título, é que um campeonato de pontos corridos você vai comemorando durante o campeonato Sim, tem outros jogos para você assistir. Então você, a cada jogo que você vai, que você ganha mais um ponto, você vai comemorando um pouco mais, né? Sim. Mas que coisa, hein? E falando em técnico, já que o Palmeiras também procura técnico, Domênico, Abel Braga está próximo do Fluminense. Queria ele, Lolo? Sim, é um bom nome. Porque o novo presidente eleito do Fluminense é o Pedro Abad. E o Pedro Abad, ele tinha como de volta, né? Então, segundo o Abel, ele é dizendo que ainda falta algo. Ainda falta algo, então a gente não sabe. Ou seja, deve haver já um estreitamento aí, mas ainda falta algo mais. Segundo os ouvintes aqui, a esposa do Schoensteiger é a Sérvia, né? Informação. Não é brasileira. Quem que falou que é brasileira? Eu tinha visto. Eu sabia. Segundo que ela é brasileira. Mulher do Sidorff. Ela é tenista. Mulher do Sidorff é brasileira. A mulher do Sidorff. Então eu confundi. Desculpa. Meu Deus do céu. Nossa, mas olha que erro. Nossa, vamos ter que me matar hoje. É pra eu comentar isso? Vai calar a boca também. Vai, que hoje eu não tô ouvir a sua raça, não. Essa tua raça aí só apronta, velho. E a primeira vez que o Jean e o Bolsonaro votaram do mesmo lado, hein? Que absurdo os dois votaram que aconteceu essa madrugada no Congresso. Não, mas eles votaram não, os dois. Eu sei, mas que absurdo que aconteceu. Absurdo. Marinha. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, pra você ver um jogão em casa? Motinha. É dia de jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, para a grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala para mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida e para isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? Boa, Narigudo, só com moderação. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também os primeiros 5 ouvintes que participarem do programa e disserem Consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, que acontecerá ao vivo no Banco Honda Hall, dia 12 de dezembro, e com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. 12! 12, tá bom? E todos concorrem a também a um boné Energia 97 Vista Aérea e camisetas do estádio no, do 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. Estamos recebendo também um estranho no Ninho, olha aí. Sim. Novembro Azul, tá aqui o Vinícius Rodrigues Rocha, só os homens, tá aqui para participar com a gente. Tricolor, auxiliar administrativo de Arthur Alvim. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. O que você escreveu pro Bar que você convenceu Opa. Ele que tinha a ver com Novembro Azul, com a prevenção a câncer de próstata? Porque eu tô vendo que você é tão jovem. O que você trouxe pra gente? Na verdade, não é bem em relação ao câncer de próstata. Sim. É em relação ao câncer. Eu, ano passado, fui diagnosticado com leucemia. Sim. Em maio. Tive que passar por um transplante de medula. E fiquei 6 meses internado. Tá. Aí eu contei um pouco da minha história. Mandei uma foto pra ele quando eu tava ruim ainda. Tinha acabado de sair do hospital com o Rogério Ceni. Totalmente careca, né? Totalmente careca. Era leucemia? Leucemia. Aí, tá. Em abril desse ano, eu fui diagnosticado novamente com sarcoma granulócito. E eu fiquei fazendo de abril, inclusive o São Paulo tava na Libertadores, eu fiz muita loucura pra ir em jogo e tal. E até o mês passado eu tava fazendo quimioterapia ainda, mas era uma quimioterapia diferente, que não fazia cair cabelo e tal. Mas leve? Leve. Era uma injeção na barriga. Tá, entendi. E luta, hein? Luta, hein? Parabéns, velho. Quantos anos você tem? Desculpa. Hoje eu tenho 22. Pô, novo. Tá, e como tá essa batalha agora? Agora tá mais tranquilo, né? Tá, entendi. Mas... Foi tenso. Continua foi fazendo tenso. Tratamento? Meu Deus do céu, olha. Deixa eu falar uma coisa, eu tô vendo aí, você ainda rindo com a gente, etc e tal. É que luta. Logo te falar, eu não sei se eu teria essa força. Te falar, viu, cara? Parabéns. Foi complicado, mas tamo aí. É, rapaz. Agora, ele parece o atacante da base da Copa São Paulo, não parece? Tem cara de atacante de base. Revelações. É sub-20, né? É, que ele já tem 22, mas poderia tranquilamente, com esse estilo, jogar a Copa São Paulo, cara. E a Marília, gostou? Ah. Eu converso, ele já passou muito da idade. Já? 22. Oh, 22 é velho pra você? O target bom é 18, 19. 18. 20 já passou. É tipo RG, com 80 e tanto. É, mas o espírito jovem desse, eu ia pra madeirada na hora que ele quisesse. Madeirada. É, mas eu queria perguntar ainda pro nosso estranho Júnior. Me diz uma coisa. Você ficou feliz na hora que ficou sabendo que o Rogério Ceni ia ser o técnico do São Paulo? Eu fiquei. Muito. Muito. Converso com... Tenho muita amizade, né, no meio do São Paulo. E muitos amigos meus, tipo, não gostaram muito, não. Não gostaram? Não. É mesmo? O que eles alegam? Eles têm medo. Medo? Tipo, o Rogério perder 3, 4 jogos perdeu seguidos. E a torcida começar a xingar... Por aí vai. É, o receio que todo mundo. Ou eles tem, têm medo, né? Que eles também vão começar a xingar. É. Pode ser. Será que vão? Todo mundo ficou receoso com isso, né? Será que vão. Estão respeitar... com medo ou eles vão. Eles estão com medo que vão começar a xingar? Ou eles vão começar a xingar? É, espero então, que eles não xinguem, acho que não. Acho, que, acho não. Que não. Mas eu gostei muito. O Rogério veio na hora certa e. Espero que ele faça o São Paulo voltar a ser o que sempre foi. Não basta só ele. Sim, não basta só ele. Mas tem que ter um reforço, né? Com jogadores. Certeza. Mas ele já tem um conhecimento dentro do clube muito grande, né? Olha, o Rogério, ele tem uma história, assim, como às vezes o destino, ele é muito cruel com alguns, a gente viu recentemente. Mas olha o destino do Rogério. O Rogério virou goleiro, reserva imediato, porque o reserva morreu. Sim. Ele era o terceiro goleiro. O goleiro reserva, e que tinha tudo também para fazer sucesso, que era um grande goleiro, chamava Alexandre. O Alexandre morreu. Acidente, né? Foi. Ele faleceu. Então aí o Rogério foi ser o goleiro reserva e aí também mostrou as qualidades dele. Tudo isso era já na época de Tele Santana e Muricy com assistente técnico. E aí, quando o Zete foi embora, falou, não, o imediato agora é o Rogério. Se não morresse o Alexandre, seria o Alexandre. Aí você vê o Rogério. Um cara com grandes qualidades. Um cara que se tornou aí com tantos recordes, etc. Agora, como jogador, não temos mais o que dizer, né? Quantos títulos e... Recordes. É um jogador reconhecido mundialmente. não tem o que discutir. Aí vai pra técnica. Você imagina que muita gente falando, ah, mas se não der certo. Concordo, eu entendo perfeitamente. Pode não dar certo, é verdade. Aí, mas como já o pode não dar certo com qualquer um. Exatamente. Então eu vou procurar pensar no pode dar certo agora. Se der certo e o Rogério vira um técnico vencedor, eu vou te falar um negócio. Sabe onde o Rogério vai parar? Vai parar na presidência do São Paulo Futebol Clube. Espero eu que ele seja... Vou te falar. Eu acho que ele um dia vai parar na presidência. Se der certo, um dia vai... E você sabe que o São Paulo já teve um goleiro que foi presidente? É, é verdade. Sim. Um cara que vocês conhecem muito porque o Morumbi fica neste endereço. Praça Roberto Gomes Pedrosa. Roberto Gomes Pedrosa foi um goleiro do São Paulo que posteriormente virou presidente do São Paulo. Caraca, velho. É verdade. Sabia disso. É. Ele era primo do Giovanni Gronk, né? Eles foram muito amigos. Ô, Impretzel. É, essa informação forte. Olha, o Impretzel, ele tem uma árvore genealógica. Ele usa a árvore genealógica dele, é no Waze. É, não, e outra. É, repete o nome, desculpa. Roberto Gomes Pedrosa. Ele casou, o casamento quem fez foi o Padre Lebrer. Que é a outra rua que chega no Morumbi. Mas ali, então você precisa ver onde vai encaixar o Tele Santana, que também virou o nome da rua ali, né? Virou da avenida. É, foi depois, ele entrou depois na história. É, né? Tá. Ah, entendi. É, foi bem depois. Mas seria isso, a pessoa vai ser uma coisa louca, né? Porque... Eu não duvido, estranho, olha, gente, né? Eu não duvido nada. Não. Porque o Rogério é um cara iluminado, meu. Sim. Ele é um cara iluminado. E determinado, né? É um cara que tem determinado, força. Determinado, iluminado. Isso, tem força de vontade, é um cara que se prepara. Sabe das coisas, sabe do mundo do futebol. Tomara que tudo isso dê certo, porque é muito estranho, né? Porque hoje eu tava lendo... Não, não é muito, é um só. Estranho no Ninho também, não, é um só. É muito estranho você ler, assim, hoje, né, eu tava vendo as matérias, então, o técnico Rogério Ceni deu declaração sobre, né, falando do Chapecoense. Aí eu voltei pra ler de novo, né? Porque é estranho. É estranho. O técnico agora, Rogério Ceni, né? O estranho. Pra nós, ele é um... Diga. O estranho aqui não é muito estranho. É um estranho só. É. É, você acha que o Rogério vai... Porque os técnicos têm os seus estilos. Você tem o estilo Muricy, agasalho e boné. Sim. Né? Você tem o estilo Tite, que é aquela calça de vestido ter, igual padre. De tergal e camisa. Vestido igual padre. É, a roupinha de padre. E você tem o estilo Pogetto. É. Estilo Pogetto super europeu. Terno, tá. Casacão. Aí tem o estilo Cuca, né? Também, calça roxa. Blaze. Não combina nada com nada. Combina nada com nada. Ficar de joelhinho na beira do campo, pegando o dedinho assim. E tendo a prancheta, né? Tem o João Santana da prancheta. Eu acho que o Rogério vai ser mais estilo Tite. Dunga, nada a ver, né? O estilo Dunga. Você sabe que isso... Eu sei que isso não muda na qualidade, mas isso é uma coisa que você pode ter certeza. Como é o Rogério Ceni? Se é o cara que vai de agasalho pro campo, se é o cara que vai estilo Tite ou se é o cara que vai de terno. Ele podia fazer o estilo técnico da Alemanha, comer catota durante o jogo. Ah, não! Que nojo! Ai, ai, ai. Eu acho que o fornecimento que dele seria enorme, grande, né? Com o nariz tão grande. Fornecimento. Eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai no social. Acho que ele vai no esqueminha Tite. Acho que ele vai camisa polo, aquele estilo. Ele vai no socialzinho esporte. Ô, Rogério, se eu fosse você, assim, cara, tiver uma maré boa, cara, e meter uma polo vermelha. É, homenagem. É muita responsabilidade, né? É muito, né? Mas não, depois esperava o aniversário do Tele e mandava uma polo vermelha, homenagem. Então, eu acho que até tem essa questão, né? Pô, se o cara entra logo no primeiro jogo com a polo vermelha, velho, vai ser loucura. Muito bem, muito bem. Esse é o Estádio 97, vamos aos primeiros ouvintes. 3284-7097. E extra... Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece extra é gol. Vai tocar o Asdrubal. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Olha, eu não sei. Isso voltou, não, tá... não. Coloca o Piprim. Será que os ringtones do Ben já está com cara de ringtone do Rudy Landucci, viu? Não, coloca o Piprim. E parabéns pra avó, né? Porque... Obrigada, viu? A avó bancou aqui que o Cuca sairia. A avó bancou. Fora dos microfones, eu sei que a avó foi intimidada por um cara que chegou assim: porra, sua velha, você não sabe nenhuma, velhinha. Ah, não. Você não sabe porra nenhuma. Não falei isso, não fiz isso. Tem uma amiga lá que ela não sai das reuniões de conselho e ela fica mandando os áudios nesse aqui. Sabe quando você aperta pra gravar o áudio? É. Aí vem os áudios de uma hora. Ela grava todas as conversas chatas. Você vê que eu sou um cara justo, é o café, né, velho? Isso é justo, você foi bonito. Não, mas o Lolo não errou, ele tinha você as fontes dele. Não, errou. Não, ninguém tá dizendo que ele errou. Não, ele tem as fontes dele. Ele não errou. Ele tem a fonte. Eu acho que devia pedir desculpa se é cara de pau, Domênico. A fonte errou. Ele tem a fonte dele. Errei. O RG pra passar um pano é melhor do que o cara que lava carro. Eu vou te falar um negócio. Mas você discorda? Discordo de você. Por quê? Porque o Domênico errou feio. Não, ele não errou. Ele errei, foi, ué. Ele falou, a minha fonte. Eu tenho a minha fonte. Ué. Desculpa, mas quando. Ah, mas é dois pesos e uma medida. Mas espera aí, ó. Então vamos lá, mas pera só um minuto. Eu concordo. Peso e duas medidas. Não, não. Eu concordo, pera só um minuto. Eu do que eu errei, mas que a informação que existia era oficial, RG. A informação é de que tinha a proposta de 800 milhas na mão dele por mês. Sim. E ele ganhava 600 pau. Então, o aumento lá. Mas pede desculpa pra vó. Então, eu já pedi, ô trouxa. Deixa ele, que desculpa. E outra, e você, quem é você pra pedir pra me pedir desculpa aqui, ó? Você devia pedir desculpa, passou ridículo lá. Passou ridículo. Não, ridículo passou o senhor falando que o Santos ia ganhar tudo. Domênico, que o Santos ia ganhar um cacete a quatro. Não, isso Domênico, é passar vergonha. Não, Domênico, segue o jogo, segue trouxa. O jogo, sem falatório. Calma, mas o senhor desculpa. Tinha que vir aqui como jornalista, que o senhor se intitula. Vim pedir desculpa pro torcedor do Santos, pro RG aqui. Não pede desculpa, não, ele é mito. Aê, Domênico. Então teu pai te colocou no mundo. É mito mesmo. É mito. Eu vou te falar, RG, mas desculpa, resumindo. Você lê lá uma notícia. Dá pra ele, você gostou dele. O repórter escreve: não, trouxa. O técnico tal vai ficar no time, minhas fontes revelam que ele vai ficar, etc e tal. Você não chega e fala: ah, as fontes do repórter erraram. Você fala assim: o repórter errou. É. Ninguém chega aqui e fala, as fontes erradas. Mas você então, lá e fala, o repórter errou. Então eu tenho, não, eu discordo do senhor. Então, Domênico errou. Não. Então vamos lá. Espera, não, pra acabar. Eu errei, desculpa, pronto. Acabou. Tá feliz assim? É, não. Eu discordo. Eu errei, do senhor. Eu não tenho esse problema de falar que eu errei, porque não. Legal que você mostrou um gesto de humildade. Sabe por quê, senhor? Devia suspender ele uma semana do programa. Mas só, cala sua boca, você aí. Eu não tô falando com você, hein? E eu não quero ouvir sua boca aqui. Tá? Não, calma, Domênico. Não, você não ouve a boca, você ouve a voz. Desculpa, é que eu fui muito. Você sente a boca. Não sinto nada, não. Sinta não. Vamos lá. Não sente porra nenhuma, não, filho. Se você sente, problema é teu, vá. Olha, se só o Domênico vai me fazer rir hoje. Alô? Tem gente na linha, Domênico. Quem fala? Bruno. Fala, Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá bom, é Bruno do quê? Bruno Feliciano de Carvalho. E quantos anos? Tenho 27. 2.7, RG. Ah, com essa idade ele deve estar bem Feliciano, né, cara? Sensacional, salvou. Essa idade aí não tem jeito. Salvou, RG, né? Você é mito, você é monstro. É nóis. E o bairro? Moro na Coab 5. Coab. Ó, Benjinho. E aí, mano? Coab 5. É lá mesmo. Você é o que eu conheço? É lá mesmo. É lá Coab, mesmo. Amigo. É lá Coab. Mesmo. É? É. Meu Deus. Qualquer dia você mora com o netinho. E o netinho? Eu moro com o netinho. Mano, qualquer dia você bota um ovo. É a Zona Leste, né, mano? Não, não é. Com o Sambuci, mano. Essa não é. Ah, não é não. Sambuci. Aonde que é, mano? Zona Oeste, pô. Aonde que eu morava, mano? Que agora eu moro em Zianópolis, mano. Revoada de pombos. Eu sou síndico do Beijarinho. Cadê a revoada? Ó, só lembrando que nesse momento, no Parque de Princess, estão gritando, vamos, Chapé. O estado inteiro. Legal. Poder achar esse áudio aí, bar. Galera... Chapé, pra quem é francês, é mais fácil falar. E a galera, né? A galera tá falando que vai ter uma manifestação aqui na Paulista às 9:30, é isso? 9 horas. 9 horas. É. Quando? Hoje. Vai ter o quê? Uma homenagem também. Ah, tá. No horário do jogo. A galera vai prestar uma homenagem aqui na Paulista pra Chapé. É, porque não é bem na hora do jogo. É uma homenagem, não é uma festa como a CBF. É, uma homenagem. Tá bom, e o time? Santos, Futebol Clube. Aê, moleque! Aê, velhinho! Seu lindo! Seu lindo? Que história é essa? Ah, o espírito do cara é lindo! Dá pro cara aí, ó, trouxa! Tá liberando aí! Fala com ele, Azedão! Fica quietinho que agora é Santos! Não, quem vai falar aqui, ó! Vai falar RG! Dá pro cara aí, ô, mané! Antes de tudo, deixa eu falar assim na minha mina animada. É consórcio Honda, é fácil, barato, sem juros. Opa! Perfeito, amigo, olha! Você é muito isso! Legal, de repente você dá um ingresso pra ela e ela vai sozinha! Ah, vamos lá, os dois! Ah, então tá bom. Olha, lembrando que pra você acertar, tem que mandar um e-mail pra bar@97fm.com.br, tá bom? É BAH? Não, só BA. Ele não quis o H, achava que era... Era numerologia, não pegou dispensou. Bem. É, disse que a numerologia... Ô, Feliciano... Fala, doutor. E aí, fera, vamos fechar em segundo ou terceirinho vai ficar bom pra nós? acho que não adianta de muita coisa. Segunda, terceira, lógico que a questão do dinheiro. Tem uma diferença de 3 mil reais. 3.400, é lógico que é quase um salário do mês do time, mas eu acho que o trabalho que o Dorival fez foi demais, foi muito bom. Por tudo que a gente passou, convocação, lesão, Gabigol saiu. Ainda a gente bateu de frente com muito dinheiro do Palmeiras ainda. E a gente ainda fez um campeonato muito bom, ganhamos o Paulistinha. E, nossa, foi muito feliz com o torcedor do Santos. Também muito feliz mesmo. Também penso que sim. Não é claro que o que se lamenta com relação ao Campeonato Brasileiro é que fecha o Campeonato Brasileiro e você fica com aquela expectativa do tantos pontos idiotas, tantos pontos bestas. Nossa, poderia estar dividindo, Deus, rachando com o Palmeiras aí até a última rodada para ver. Né? Quem muito seria ponto bobo e muito gol no último minuto. Nas últimas 10 rodadas foi, acho que foi uns 5, 6 jogos com gol no último minuto, tomando empate e sofrendo derrota. E não dá, e a gente tem que ter essa consciência no final do campeonato em reconhecer que, claro, o Palmeiras seria, óbvio, o campeão. Você não pode, se um time perde 6 partidas e o teu perde 11, não justifica, não tem como. Muito diferente. A diferença é muito grande, cara. É uma diferença muito grande. Agora, torcer aí, né? O Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense lá, né? Atlético Paranaense fora. Fora. E o Santos pega o Ameriquinha em casa. Então, ele tem uns 4-0 e torcer pro Patético fazer alguma coisa lá, né? O Atlético Paranaense... O Atlético tá lutando pela vaga, O Atlético Paranaense... Vai ter ganho o Flamengo, hein? Em casa, ele joga bem, né? Uhum. E costuma jogar bem, dá trabalho e tá brigando com o Atlético Mineiro, né? Ele não pega mais o Atlético Mineiro. Ele briga aí com o Botafogo, né? Então, mas ele precisa ganhar para não depender de mais ninguém, isso, entendeu? Isso, e o Corinthians precisa, que tá na bica, né? Então, mas se ele perde esse jogo pro Flamengo e o Corinthians ganha o jogo dele, corre o risco de dançar, né? Então, a não ser que o Atlético Mineiro vença lá a final da Copa do Brasil, aí abre a vaga. Sim. Então é torcer para isso. E pro Santos não pagar mico de novo com a América, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Perdemos duas pro Internacional mesmo campeonato. Tá quase caindo. Vai perder duas pro América também é uma vergonha. Já chega Santos e São Paulo ressuscitar o Ameriquinha aí, né? Pô. E todo mundo torcendo contra o Inter. Tem que cair esse time. Esse aí, pisou. Agora fechou com chave de ouro, viu? Fechou com chave de ouro esse Fernando Carvalho falando que idiotíssimo. O cara tá fazendo campanha no Twitter pro Figueirense inteiro. Eu botei no meu Twitter aqui pra ele dar a mão pro Del Nero e os dois irem passear na PQP, meu. Mas é brincadeira, né? E aí, velhinho, agora Libertadores, em 2017. Vamos chegar ou como é que vai ser essa onda aí? Acho que vai chegar sim. O Santos por isso que eu disse que eu fiquei muito feliz com a campanha, porque o Santos nunca foi notório assim com campeonatos de ponto corrido. A gente sempre foi bem em disputa de mata-mata. A gente sempre chegou com times fracos, mais ou menos, sempre chegou em semi, final. E eu acho que se contratar o Kleber mesmo, o zagueiro que era Corinthians, mais um meia bom e mais um atacante. E eu nossa. Acho que pro time titular, lógico. Nossa eu defesa, hein, velho? Nossa defesa, hein? Nossa senhora. Com quem você não renovaria pro ano que vem? David Braz, já pode ir embora, pelo amor de Deus. Né? Cada vez que ele entra é um. Meu Deus, é um desespero. Se precisar ir buscar ele, me avisa. Meu Deus do céu. David Braz, pode ir embora. Lucas Veríssimo, pode interessar o menino. Infelizmente, o Gustavo Henrique machucou. Luiz Felipe, eu gosto dele, Luiz Felipe. E o Nogueira é esforçado, é alto, bom na aérea, mas é muito estabanado também. Mas eu acho que pro Nogueira o que falta é mais jogos, né? Ele é muito estabanado, ele é muito, muito, muito ansioso. É que quer mostrar serviço, ele, né? Ele tem nome de garçom de quiosque de praia, né? Nogueira. Fala aí, Nogueira! Traz uma quinta aqui com a turma. Traz mais toda uma. Aquela de sempre, Nogueirinha. Desce aquela caipora. Traz mais uma. Que negócio pro São Paulo? Esfriou, RG? O quê? Né? Não, Chambaço, o Lucão. Não, acho que não. Acho que o que esfriou é pra mídia aí. Tomar aquele chopinho. Pra mídia, pra imprensa. Mas devem. acho que deve estar conversando, porque quando ninguém também fala nada, olha, ninguém dá como encerrado. Eu vou te falar uma coisa, tá um momento propício para dirigente que quer fazer coisa feia. É, então... Sabe quando o dirigente quer fazer algo que sabe que a torcida não vai gostar? Mas que tem que fazer o negócio? Olha, tá um momento... A gente já viu aí, né? Basta, velhinho. Nossa, eu não queria não, não? Você não, queria, não. Não gosta? Ó, não, leva ele, pô. O cara que demonstra ser mal profissional, mal trabalhador, pra mim já não serve pra nada. É, é uma situação difícil, porque ele teria que chegar chegando, né? Peraí, desculpa, Bruno, você é uma pessoa que não tem amor no coração, você não costuma perdoar as pessoas, você já assim, o cara não, tem uma carreira perdoado. É hora de perdoar. Ele tem uma carreira de tantos anos no futebol, de seleção brasileira, de sucesso na Europa, e você agora, por causa de uma resistência aí a jogar, você já tá rotulando assim o um atleta? Ah, o que você acha, Samba? Deixa ficar no seu time então? Ele que não quer. Ele que não quer. Falar nisso, velhinho, deixa eu fazer uma pergunta. O Sombra fez um comentário antes com relação ao Gabigol, de que o Gabigol lá na Itália estaria meio zero à esquerda, lá, meio... Né? Dizem 2-0. É, 1-0, 2-0, 3-0, diz que não... 3-0 e meio. E aí existiria uma possibilidade que eu duvido muito... É dele, você ou a sua dele, fonte? Dele voltar ao Santos, cara. E aí, o que você acha? Você queria o Gabigol de volta? Olha, se ele viesse com o mesmo salário que ele foi, vá ontem, né? Muito bom. Nossa. Quando ele saiu, eu falei pra todo mundo. A gente já sentiu muita falta do Gabigol. Ele é jogador decisivo. Todos os clássicos, finais, ele sempre fazia gol. Sempre jogava bem. Nunca se escondeu. E eu sempre gostei muito dele. Agora... Se ele voltar querendo ganhar 600 mil, aí não esse dá, né? É o cara não vai baixar o salário dele. Problema. Se ele foi pra lá num... Ganhando um milhão. Atacante cobra, vai então. Voltar ganhando 600 mil, não dá, né? 600, não, o cara ganha um milhão, vai baixar pra 600? Não, nem ferrando. Deve ser uma paulada, hein, velho? Duvido. Nem que ele esteja mal lá. Ele fala, não, fico aqui, velho. Os caras vão ter que me pagar mesmo, né? É isso aí. Vai ter que pagar de qualquer jeito. Velhinho, suas considerações finais, seus abraços... Quero mandar um abraço pra todo mundo aqui dos grupos aqui, ó, do Baita Liga. Baita aqui Liga. Todo mundo dando um abraço aí pra todo mundo aí. Nós, Baita Liga, é nóis, pô. E só a Bozana me garante 3 vezes mais proteção de diversão. E aí, boa. Levou... Você ganhou. Levou. Exato, ganhou um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Um kit. Você vai ter 3 dias úteis pra retirar aqui na Energia 97 entre 9 da manhã e 5 da tarde, tá bom? Aí sim. Beleza? Falou, beleza. Fera. Queria mandar um grande abraço pra todo mundo aí. E em especial pro Benji, pro Mano aí que. Pô, os caras tão óbvio, tipo, os dois estão muito tristes, viu? Eu tô pelo rádio mesmo, mas. É, força pra eles acompanhando aí. Foi embaçado esses últimos dias aí. E. Mano, vocês são demais. Eu sou muito fã da EG. O cara é monstro. Obrigado, velhinho. Monstro e do Azedão. A última vez que eu chamei um cara de monstro, velho. Levou invertida. E o Azedão? Azedão, você gosta? Azedão é o melhor de todos. É imparcial, Azedão? Pode deixar Azedão de fora. O que eu faço é meu trabalho, só muito obrigado. Eu não mereço esse elogio. Eu estudei pra isso, né? É imparcial. Mas tem quem inveja o seu trabalho, né, Azedão? Sobre toda a estrela tem o seu meteorito. É verdade? Mas eu vou levar isso na boa. Obrigado, ouvinte, viu? Esse é o reconhecimento. É nóis, Edão. Tamo junto. Ah, é. Evidente. Falou, não olha feio não, hein, moleque. Um abraço. Valeu, Bruno. Valeu. Valeu, obrigado, hein. Abraço. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando, olha, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp. O número é 94-353-0150. 94-353-0150. Esse é o número para você mandar a sua mensagem e participar com a sua mensagem de áudio aqui do Estádio 97. Eu vou ser sincero para você. Eu adoro a parte da mensagem dos ouvintes. É melhor. Os ouvintes do Estádio são criativos. Acho legal pra são caramba, muito isso. Legais, tá bom? Mande a sua mensagem, tá? Livre escolha, tá? É, tema livre, né? Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, tá certo? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017 o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$7.900 e parcelas de R$ 699. Aproveite e passe numa concessionária para você conhecer o lançamento do ano. Eu estou falando do Nissan Kicks. É isso mesmo, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer um negócio para vocês, esse carro é realmente incrível. Vale a pena, vai lá fazer um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, hein? Vocês viram, eu acho que vocês já noticiaram no começo do programa, mas okay. A Adidas, que é fornecedora de uniformes do Palmeiras... Sim, autorizou. E se você não viu no começo do programa, você ouve agora. Autorizou o Palmeiras a jogar a última partida com o uniforme da Chapecoense. Que é da Umbro. Legal, né? Legal. E outra notícia legal disso também, chefinho, assim, que mais de 7 mil novos sócios torcedores assinaram, né? Em um dia da Chapecoense. Então, gente do Brasil inteiro fizeram uma campanha para ajudar a Chapecoense. Então, entraram de sócios torcedores. E as camisas esgotaram no site, né? Todos os camisa sites, da... não tem, em lugar nenhum. Tá de... Um amigo meu, o Will da Academia, teve que comprar um calção do goleiro reserva, que é o que tinha sobrado. Legal também. Legal demais. O Renato hoje... Gaúcho, você viram? Não. Ele deu uma notícia, uma coletiva, né? Ele chorou muito e tal, e tava com a camisa da Chapecoense, ó. Aí sobra. Legal, né? Sim, né? Camisa, dando coletiva, ele, com a, coletiva com a camisa da Chapecoense. O Atlético Nacional, no próximo sábado, ele vai usar o escudo da Chapecoense. Sim. Né? Vários clubes. São várias as homenagens, né? É. Inclusive a camisa preta do São Paulo, chefinho, será leiloada para ajudar as famílias dos jogadores. Né? Muito bacana. Olha, todas as iniciativas com são válidas. De, menos a proposta de festa da CBF. Com exceção de Fernando Carvalho e Del Nero. Tá tudo certo. Não, se o Lisca doido falou para ninguém cair ano que vem no campeonato com 24, esse também foi lamentável. O nome dele já traduz a... Quem gostaria, aproveitar o estranho no Ninho, aproveitar também o RG, o Motinha. Por exemplo, Valdívia. Jogador que, de repente, pode voltar para o Brasil. Como pode voltar para o Chile, qualquer lugar do planeta. Estranho no Ninho, você que é São Paulino. Você gostaria de ter o Valdívia como, por exemplo, dupla de armação com o Cueva? Gostaria. Por quê, estranho? Não gosto do futebol do Valdívia. Não gosta? Ele até joga bem, mas ele é muito chinelinho, muito estrelinha, se acha o centro das atenções e tudo mais. Entendi. E você, Mota? De jeito nenhum. Por quê? Porque ele não joga. Ele é um bom jogador, mas ele não joga. E tem vários... Esse problema extra-campo dele, sabe? Essa coisa de provocação. Ele teve uma provocação grande com São Paulo. Sim. Esse negócio tudo ficou. Eu duvido que ele daria certo com o São Paulo. E duvido que ele jogaria. Agora, o RG não vai decepcionar. O RG vai dizer assim que ele quer no Santos. O Valdívia, cara, ele teve a oportunidade da vida dele no Palmeiras. A torcida do Palmeiras, pô, sempre abraçou, sempre apoiou, sempre deu força pro Valdívia. E ele nunca correspondeu à altura. O kit Valdívia não permite que alguém, de outro time deseje o Valdívia. Sinceramente. Vó, você queria de volta no Porto? Deus, vó, me livre. Olha, posso falar uma coisa? Ele saiu, parecia que saiu a nuvem negra da arena. Aquela nuvenzinha, né? Ele desestabiliza o elenco. Fala demais. Mais apoio reclama do que esse cara teve no Palmeiras. Outra, já tem o Cleito lá pra ocupar o departamento médico já. E o neto da avó, o Dodô? Olha, Sombra, o Valdívia foi um grande jogador. Teve uma passagem bem bacana no Palmeiras. E teve um momento da carreira dele que a torcida ficou muito ressabiada com aquele negócio dele não jogar, de se machucar todo instante. Eu acho que ele teve a contribuição dele. Ele ganhou um Campeonato Paulista em 2008, ele ganhou também a Copa do Brasil de 2012, num jogo muito importante contra o Grêmio. Ele fez chover naquele jogo, naquela semifinal, que pra mim ali foi uma final e não a semifinal, porque depois pegaria o Curitiba, um time que é um pouquinho pior, né, tecnicamente falando. Então, praticamente, aquela Copa do Brasil ele ganhou jogando, né? E ajudou, teve a contribuição dele, sim, para a não queda do Palmeiras até um determinado momento, 2014, né? No centenário, quando ele jogou e quis jogar, e aí ajudou. É que o Palmeiras também não estava com um time, estava com um time bem mequetrefe, né? Mas ele teve a sua parcela de ajuda para o time do Palmeiras. Mas hoje, nós estamos em 2017 praticamente, como é que vai ter o Valdívia de volta se em 2012 ele já não jogava, já estava difícil? Eu não sei lá, acho que já foi, já passou pelo Palmeiras. Né? Já foi legal, obrigado Valdívia, tudo de bom. É, então não. E você? Não, ô velho, chega de jogador. Mas o São Paulo jamais ia contratar ele. O Rogério Ceni não gosta dele. Dentro da possibilidade da questão que ele tá fazendo. Mas com o Rogério Ceni, com o Rogério Ceni treinador aí, gente. Machuca demais. A chance dele ir pro São Paulo é nula. O Rogério Ceni já deu um tapa na cara dele, né? Nem 2008. Lembro, né? Não, se, não, já não, se pegaram. Ele teve vários treta com o São Paulino. Tretas mil. Mas assim, mesmo, vamos considerar que não tivesse tretas supor, mil. Vai. Mas pô, o cara só machuca. Alguém. Não, quando ele quer jogar, ele é um baita de um jogador. Tem dois jogos que você vê ele jogando, você fala assim, pô, se esse cara levasse a sério... Velho, ele tava jogando no Barcelona. É, exatamente. Não se discute... É exatamente. Ele como jogador. O problema é o kit, técnica. E tem jogador que é assim, né? Tem jogador que você fala, pô, se esse cara fosse, né, levasse a sério, tudo, você fala, pô, esse cara vai longe. Que tava lá já, quase no Corinthians. Tava quase no Corinthians. Quase no Corinthians. Por que quase? Mas agora já não tá quase. Já tava tomando até um cafezinho na sala, agora tá no quintal. É o Wagner. Puta, fez até exame. Aí, tá vendo? Fez exame tá lá. Tá vendo como é que é? Por quê? Porque o que acontece é o seguinte. O Wagner, ele tem uma treta com o clube dele, que é o Tianjin. Lá, o Tianjin Teda, ou Teda, da China. Ele aciona o clube na FIFA pra tentar se... Ou seja, o clube deve estar devendo grana pra ele. E afastou ele também. Né? Só que o Corinthians teme assinar um contrato com ele enquanto ele não tiver resolvido essa situação. Porque se ele perder a causa na FIFA e o Corinthians tiver assinado, o Corinthians passa a ser... Quem dança é o Corinthians. O Corinthians dança junto. Exatamente, é culpado, né? Então, o Wagner, segundo informações do lance, passa também a ouvir outros clubes interessados. É, mas os outros vão estar na mesma condição que o Corinthians. É, outros clubes aí que queiram correr um risco maior. É, só não sei que queira correr esse risco. Ah, tem sempre alguém, viu, velho? Tem sempre alguém pronto. Olha uma enquete rápida, hein? Unindo! Diga pro Bologna. Boa noite. Unindo! A enquete do Sombra, muito bem colocada. Sim, uma enquete. Rede 6. Mota, pra que serve a Rede 6? É pra dizer que vai continuar alguma coisa. Seja a Rede 6. Enfim, pro seu time, vocês da mesa, nosso grande estranho. Grande estranho, categoria de olha base. O cabelinho dele. Vocês preferiam Valdívia ou Wagner pro time de vocês? Lembrando que tem um pacote, né? Um pacote. É um kit. Isso, kit. Que enquete boa, hein? Não é à toa que eu estou há 90 anos fazendo isso. É impressionante sua enquete. A enquete é boa mesmo. A enquete é boa. Eu fui lapidado com o tempo. A enquete é boa, cara. Mas assim, eu acho o Valdívia melhor jogador. No campo. Mais decisivo. Sim, eu acho tecnicamente melhor do que o Wagner. Mas o Wagner tem menos problemas, né? Só que o Wagner agrega menos problemas. Então, é o kit. Não fique em cima do muro, só. Wagner. É um ou outro. Obrigado. Wagner. Ouvinte. Wagner. Motinha. Wagner, com certeza. RG. É Wagner, né? Agora, entre os dois, o Wagner. Agora. Domênico. Mas não tenha dúvida, se eu falei que eu já não quero o Valdívia, é o Wagner. Mas que pedido. Eu prefiro o Valdívia. Ganhou o Valdívia. Brincadeira. Todo mundo falou Wagner, seu louco. Brincadeira. Ai, tá certo, todo... é unânime. Eu também prefiro o Wagner. É verdade. Ai, mas entre os dois, nenhum dos dois. Ó, segundo o Júnior aqui, o Fernando Carvalho, pelo menos teve o discernimento. Ai, desculpa. Tá ao vivo na Fox. Pedindo desculpa. Ele foi infeliz, eu entendo. Ele associou a palavra de uma maneira muito infeliz. Muito feliz. E deu uma brecha, porque diz, isso aqui nós vamos discutir, como se isso fosse um problema. E lá ser, mais lá na frente... A ser ainda discutido lá na frente, você imagina. O Fernando Carvalho, ele deu uma declaração, na qual ele... A gente poderia até repetir o áudio, né? Vamos pedir pro Sérgio Louco vai colocar. Vamos pedir pro Sérgio Louco, se possível, da gente repetir o áudio do Fernando Carvalho, vice-presidente de futebol lá do Internacional, em relação ao adiamento de rodada. Agora foi, né? A casa vai cair pra ele do jeito, né? Porque a reação foi grande. Outra coisa, se ele falou que os jogadores do Inter estavam chateados, que jogaram juntos, você imagina a reação dos jogadores ouvindo isso. Entendeu? Os jogadores do Inter devem ter olhado pra você, idiota. É que o Fernando Carvalho, ele... Ele jogou pra torcida dele. Em relação ao adiamento da rodada do campeonato, em resumo, ele chegou e falou: olha, mas tem o adiamento. Tá pronto? Tá no ponto? O Sérgio é bom, hein? Pode pôr? Pode pôr? Tá no... O Sérgio é bom. Estou no aguardo. Além do sentimento, além da consternação que os nossos jogadores estão tomados, porque a maioria deles já se relacionava com os atletas. Hoje deu pra ver na reunião que nós fizemos pra dispensar do treinamento. Retomaremos amanhã. Temos a nossa tragédia pessoal aqui, a nossa tragédia particular, que é fugir do rebaixamento. Esse adiamento de rodadas certamente vai ser prejudicial. Não estou nem falando nisso, porque como a consternação é geral, como a solidariedade é unânime de todo mundo, não é hora de ver que lá adiante nós vamos ter que comentar. Mas ele não foi infeliz, hein, Sombra? Ele falou consciente, você me desculpa. É verdade. Porque ele corrige pra mesma coisa. Não, e lá na frente... Me desculpa. No momento, não no primeiro momento, assim, ele foi infeliz que ele achou a palavra errada. É. Não. Ele pensou. Mas ele corrigiu, realmente ele falou assim: olha, tem uma tragédia, mas tem uma outra. Ele realmente mal demais, pensou, cara, que o dele é uma ele tragédia. Ele pensou e falou, ainda falou lá na frente, como o Regi falou, lá na frente vamos discutir já isso. Já deixa armado. Porque vai prejudicar a gente de uma forma que a gente possa cair. Lógico. E isso aí. O que vamos discutir depois é o que mais me preocupa nessa frase aí. Isso aí. Além dele ter sido infeliz no uso da expressão, de dizer que a tragédia, a possível tragédia do Inter. Da Chapecoense, nós temos a nossa tragédia, né? Ou seja, caiu o nosso avião. Que maravilha, né, Fernando Carvalho? Aí, não bastasse isso, no final da fase, depois eu vou ter que discutir isso depois. Você sabe discutir que... o quê, hein, ô Fernando Carvalho? Pode ser aquela história que a gente tá falando do jogo do Chapecó e do Atlético Mineiro. De repente ser cancelado. Eu vou te falar uma coisa. Será que o cara não tá pensando, olha, vamos procurar alguma coisa aí, se não houver esse jogo, a gente pode melar realmente no campeonato? Olha, São Paulo foi não mal caiu, foi mal. Como alguns dos clubes que não caíram, entre eles o Inter. Mas vou ser muito sincero com você. Eu passei aqui o torneio inteiro achando que a gente tinha uma grande possibilidade de cair. Se fosse o São Paulo na situação do Internacional, eu ia ficar procurando subterfúgios, procurando historinha para melar as coisas. Mas eles e teria assim, uma profunda vergonha se a direção de São Paulo assim agisse. Penso eu, claro, que se algo de errado num torneio, como escalações erradas, etc., a coisa tem que ser alertada no momento da coisa. No momento da infração. Então, se um jogador lá, ele é escalado, ele não pode jogar e o time ganha os pontos com o uso daquele jogador, eu acho que já no dia seguinte, não é um clube que está em vias de cair. Eu acho que são todos os clubes que têm que falar... Tá errado, esse jogador tem que denunciar na hora. E resolver na hora. Ah, se for na última rodada, ok. Então tem que resolver na última rodada. Mas o caso do Inter é uma vergonha. Primeiro, quererem colocar a questão do jogador Vitor Ramos, do Vitória, como ilegal. Ele está legal e legalizado. Eles já não conseguiram pela FIFA fazer isso, e pela CBF. Já. Mas vão tentar. Você vai ver que os caras vão tentar. Ah, eles tentam. Vão. Olha, cair no futebol é feio, porque um time se torna... Ele não diminui por causa disso. Mas é feio cair, porque é um time grande. Então você tem clubes pequenos que não caem, você grande com tanto dinheiro cair, é ridículo. É horrível. É ridículo. Mas fazer isso é pior. Mas você cair sem honra... Aí você passa a admirar, você honra. Passa a ficar menor quando você não admite a queda e você quer arrumar subterfúgio. Aí você passa a diminuir. Você não diminui porque você tem atos ridículos. Tenta burlar, atos, né? Atos pequenos. Sim. É aquilo, repetir de ano. Que é coisa do político, repetir, né? Repetir de ano é feio. Pagar pra passar de ano é pior. É brincadeira. Muito pior. Bom, é isso aí. Seu estádio 97 da Energia 97. Você sabia que com a sua participação a Câmara de Vereadores está construindo uma cidade melhor? Escrevemos e aprovamos o Plano Diretor Estratégico, além do Código de Obras e outras leis que fazem a diferença. O resultado é uma cidade mais humana e organizada. Foram mais de 100 audiências para economizou 120 milhões de reais que foram usados para obras que você sugeriu. Veja mais em câmara.sp.gov.br/obrigado. Estádio 97. Esse é o Estádio 97. Deixa eu ver aqui. A nossa produção está editando aqui as mensagens. Fala, RG. Só um registro. Também achei legal isso. A Fox, ela fará 90 minutos de silêncio no horário do jogo. Acho que legal, uma hein? Atitude também bacana, né? Sim, muito legal. É uma coisa inédita. Muito bom. 90 minutos. E olha, o diretor da Chapecoense informou que agora são 13 mil novos sócios torcedores que estão ajudando o Chapecoense. Legal, muito legal. Como é que faz pra ficar sócio, sabe? Eu não sei, tem que entrar num link aqui. Ah, mas não tem aqueles. Eu acho que se você entrar no site da própria Chape, você dá Chapecoense. E é baratinho, acho que é R$16. Você seria sócio-torcedor de outro clube, Mota, com o intuito apenas de ajudar? Sim, com certeza. Eu também. Nesse caso, claro. R$16. E você, Estranho? Com certeza. Você não decepciona nunca, né, Estranho? Não. Parabéns. Estranho não, porque agora mandaram aqui pra mim o apelido dele. Você quer ver se decepcionar? Você quer ver se decepcionar? Domênico, e você? Eu? Seria sócio? Você vai se decepcionar comigo? Ah, não, você quer ver? Você pode tá ser que louco, mas claro que ajuda, mas não tem a menor dúvida. Vale a pena, cara. O Vilela mandou aqui, é fácil, chapecoense.com. Assim, nesse caso de ajudar por uma boa causa, assim, numa outra, qualquer outra tipo de outra causa... Situação? Aí não dá. Desculpa. Vai ajudar porque, por exemplo, vamos supor, vai... o time... Portuguesa. Fez... Ah, portuguesa, vai, G. Eu acho que é errado você ajudar. Não sei, acho errado. Você ajudar um cara que fez uma baita de uma M lá atrás, velho. Mas quando você se torna sócio-torcedor nesse caso, não era, de repente, com o intuito de ajudar é que aí o dinheiro vai pro clube, né? Sim. O que mais penso não é no clube, no caso. O clube, ele fica fragilizado, é verdade. Mas quem fica fragilizado de verdade são as famílias. Sim, das famílias, vítimas. É. As famílias das vítimas. Essas o famílias... ideal é que esse dinheiro fosse para os familiares, viu, Sombra? Nem para o clube, tá? Então, uma das se outras... Se você for analisar direitinho, tudo bem, você está ajudando o time a se reestruturar e tal, porque vai para o clube. O que se pensa... Mas o dinheiro você tinha que ajudar para as famílias. Mas o que se pensa nesse momento é que o clube seja o centralizador e o distribuidor dessa ajuda para essas famílias, entendeu? Essa... Se pensa assim, né? É isso. Mas será que isso vai? Que a gente, então, é isso que a gente pensa, né? E espera. Já viu tanta coisa errada no futebol? Uma parte disso, né? Oba, cadê assim. Aquele link daquela matéria que falava do seguro de vida? Tá aqui com moto? Sabe, né? Não, calma, velho. Você tá nervoso? Eu não. Por que você tá nervoso? Preocupado aí. Tá preocupado com o quê, velho? Ah, não sei, vai ler direito. Você leu direito? Como assim? Vai ler direito. Tava aqui com o moto. Peraí, que é tanta coisa chegando, velho. Não é meu assim. Deus. Tá vendo? Organizado. Eu tinha separado pra ele, mas ele deixou pra lá. Desorganizado, né? Me dá um minuto pra me achar aqui. Peraí. Deixou aqui pra lá. Aqui é o Impretzel. Você vê, tá né, desorganizado, né? Oi, Pretzel. Deixou pra lá. Você tem um curso bom pro Mota? É um curso forte aí. É um curso que o nome é curso. Jornalista Organizado, Talento curso Realizado, forte. Né? Como é que é? Jornalista Organizado, Talento Realizado, né? Inclusive caraca, tem um bom véio. Também. Todo jornalista. É tem um que é assim agora, ó. Todo jornalista deve pentear o cabelo, cadastrar o Mota aí nesse curso. Tá, R7, né? Tá difícil aí, Mota. Tá difícil. Se quiser, eu tenho mais 20 cursos aqui, eu vou falando. Ah, meu Deus do céu. Aí que eu já te acho. Ai, ai, ai, ai, ai. Vocês estão vendo como que são as coisas, né? Ó, lembrando que é sobre o assunto de São Paulo, né? Sim, deles. Eu tava dizendo sobre o padre Lebré. Quê? E a Giovanni Gronk, e o Giovanni Gronk, né? Tem um também, né? Um primo do São Paulo, né? O Jorge. Jorge o quê? É, o Jorge João Saad, né? O que tem o Jorge João Saad? É um primo do São Paulo também, né? Que ajudou lá na construção. Ele é um primo. É primo? É, e tem um primo um pouco mais distante de lá, que é o Francisco Morato. São, tudo da árvore genealógica do São Paulo. Ah, tem aqui o link, aqui, olha. Tem o Gaston Vidigal também. Olha, ele larga na frente, ele larga depois e chega na frente do. Eu achei. Oba! O seguro de vida do elenco da Chapecoense pode chegar a 20 milhões de reais. A Lei Pelé garante seguro de vida mínimo equivalente a 12 meses de salário dos jogadores. O seguro de vida do elenco pode chegar a cerca de 20 milhões de reais. O valor refere-se apenas ao benefício obrigatório, definido pela Lei Pelé, que equivale a 12 salários. Além disso, familiares das vítimas devem ter direito à indenização a ser paga pela companhia aérea e, possivelmente, a seguro obrigatório para voos internacionais. Segundo o artigo 45 da Lei Pelé, as entidades de prática desportiva são obrigadas a contratar seguro de vida e de acidentes pessoais vinculado à atividade desportiva para os atletas profissionais com o objetivo de cobrir os riscos a que eles estão sujeitos. O parágrafo 1º estabelece que a importância assegurada deve garantir ao atleta profissional ou ao beneficiário por ele indicado no contrato de seguro o direito à indenização mínima correspondente ao valor anual da remuneração pactuada. Ainda segundo a lei, a entidade de prática é responsável pelas despesas médicas, hospitalares e de medicamentos necessários ao restabelecimento do atleta e fizer o pagamento da indenização. O cálculo do valor total do seguro foi feito pelo R7 com base em declaração dada pelo presidente do clube, Sandro Palaoro. Quando o time começou a sua trajetória na Série A do Brasileirão em 2000, ele estimou em 1,5 milhão a folha de pagamento da Chapecoense, em valores atualizados pela inflação oficial. A CBF assumiu o seguro. Em março deste ano, a CBF informou que assumiu, com o apoio do parceiro, da seguradora parceira, responsável pelas coberturas, o seguro de vida e auxílio funeral dos atletas profissionais com contratos ativos no sistema. A instituição fornece ao beneficiário cobertura por morte, por qualquer causa, invalidez permanente total ou parcial por acidente, conforme o salário do atleta, multiplicado o valor em 12 vezes. Já o presidente da Associação Brasileira de Parentes e Amigos Vítimas de Acidentes Aéreos, integrante do grupo de... Puxa, fechou aqui, caramba. Peraí. A Sandra Assali afirma que os valores devem depender da legislação boliviana, já que a companhia tem sede no país. Ou seja, o seguro, né, aéreo, no caso, da companhia aérea. No Brasil, a compra do bilhete já inclui seguro de R$66 mil. Nos Estados Unidos, chega a US$120 mil. Na Europa, há US$130 mil que demanda lá a legislação boliviana, nesse caso. Nossa, né? Senhora. É. No final, sempre tem as ações. Dá 20 mil, né, reais. É, não, meu, encrenca vai ter aquela coisa de... Pô, se o cara era dono de um... Né, ele era o empresário, o dono... RG, mas deve ser obrigatório ter um seguro assim, grande, de grande porte para viagem. Mas, Mota, faz o cálculo. Vá. Pessoal, o ano tá acabando, 2017 já tá aí e provavelmente você já fez os seus planos pro próximo ano, certo? Mas que tal, dessa vez, fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova, isso mesmo. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. É o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo... Você não paga juros. Olha só que moleza. Com parcelas a partir de R$ 104 mensais, presta atenção, R$ 104 mensais, você realiza seu sonho de ter uma moto Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. E não se esqueça, os ouvintes que ligarem aqui falarem: consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, conquistam um par de ingressos para participar do Estádio 97, tá? Que vai acontecer no consórcio Honda, no Banco Honda Hall. É isso aí. Que vai acontecer no dia 12 de dezembro. 12! E com 12! E com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da torcida consórcio Honda. Vai ser bacana demais, então... Dia 12 de dezembro. E o motoboy? Cadê o motoboy, Oba? O motoboy vai vir essa semana. Vai vir essa semana o motoboy? Ele vai. Mais louco, é o melhor bate. Garoto esse propaganda. Esse cara é sensacional. É o garoto Honda, esse rapaz. Esse cara é. Brincadeira. Ele é muito louco. Muito Olha, louco. O Roger Machado é o novo técnico do Atlético Mineiro, né? Pra 2017. É, fechou, né? Olha aí, Dodô. Dois anos. Aí em cima disso que a gente... Aí os técnicos estão todos se acertando e o Palmeiras não tá ficando sem ninguém, hein, olha. Em cima disso, que a gente tava falando, sombra de ajuda, seguro e o cacete a quatro. Aí tem uma matéria aqui no Globo. O São Paulo sugere criação de fundo às famílias de vítimas da Chapecoense. É o Leco e o Marco Aurélio Cunha. Certo. Né? Com essa sugestão aí. Eu não sei esse negócio de seguro, se tirando esses aí que é obrigatório por empresa de aviação, que corresponde a uma merreca, vai, né? Se tratando de morte, velho, eu não sei se esse pessoal tem tudo isso como garantia, não, de recurso de seguro, de outro seguro, hein? Não tem, RG, da Lei Pelé, a CBF que então, assumiu o seguro. Mas por que então você iria sugerir a criação de um fundo para ajudar essa, entendeu? Eu não sei. Por quê? Porque, RG, entenda, um jogador, ele tem 20, 20 e poucos anos, ou 30, 30, não sei. Mas pega um jogador jovem. Pega lá um garoto que morreu com 20 e poucos, mida da carreira dele, gerando receita para a família, 15 anos de salários. Mida de família, né? O seguro da CBF, segundo a Lei Pelé, manda, que a CBF assumiu, porque quem tem que fazer esse seguro são os clubes. Mas a CBF assumiu esse seguro, junto a uma instituição, uma seguradora. Prevê o pagamento de 12 salários como seguro. Você cobre um ano ali que vai para a família do jogador. E os outros anos? E a família lá, a esposa lá? A esposa de um jogador de 20 e poucos anos de idade, o cara tinha mais 12 anos de carreira, 14, 20 de carreira. Então, por isso esse fundo, que é, de repente, para você agregar a esse seguro. Olha, eu vou torcer muito para que exista esse seguro realmente aí pela CBF, cara, porque... Não, mas... É que é insuficiente, porque... é isso que o Sombra tá falando. Sim. Eu tô dizendo que é insuficiente. Perto do que um garoto desse, por exemplo, um garoto que ia sair de lá e ia jogar no Santos, o outro que ia jogar no São Paulo, perto do que eles iam ganhar daqui para frente... A minha dúvida é que a instituição, ela arque com essa responsabilidade. Ah, não. Agora, você sabe qual é o problema? É momentâneo, né? Como disse ontem o nosso amigo piloto aqui, o comandante Leandro Aragon, a empresa que vai investigar a causa do acidente aéreo, ela não vai dizer quem é o culpado. Ela vai dizer, aconteceu, olha, isso. A causa foi essa. Lógico. Aí é lógico, as vítimas, as famílias das vítimas vão entrar na justiça. Não é verdade? Como aquele acidente da TAM, requerendo uma indenização. Mas aí é que entra outro problema. Com a TAM, por exemplo, foi um acordo de milionários. Quando você entra contra uma ação, contra uma grande empresa, essa grande empresa, ela já também tem os seus seguros prevendo isso. Lógico. E é uma grande empresa, tem os seus fundos, grandes fundos. Tem, muitas vezes, pagar essas indenizações. E o que a Lamia tem para pagar? Não, essa não vai ter nada. Aí que tá a história. Pelo espelho, não vai ter absolutamente nada. Eu não sei nem, nada. Aí quem pode dizer melhor é o advogado, se não vale processar a tal da ANAC boliviana da história. Porque se o cara tá lá com 3 aviões parados e só um funcionando, porque é ele que... Mas questão, você imagina. Não, se a tal da empresa reguladora boliviana, que não fiscaliza e não vê que o avião não poderia levantar voo com aquele plano de voo, cabe, então, aí processar o governo boliviano. Sim. Eu não sou advogado, mas eu penso assim. A lógica seria essa, claro. Por que que você vai tirar da tal da... É que nem o cara que bate o carro em você, ele não tem seguro, o carro dele é um... Vai fazer o quê? Um ano 77 Ferrou, enferrujado, né? Que não tiver nem tá na rua. Não dá nem você pra ele... Você vai tirar o quê do cara? Não dá pra fazer nada. Você nem desce. Você vai acionar o dinheiro, vai pagar... Você lamenta e vai embora. Ainda bem que você tem HD e seguro, você tá protegido. Vai embora. Mas você vai embora. O seu e já. Do outro você não vai fazer nada, não vai conseguir nada. Verdade, você tem razão. Aí não, e pior, você tem que se resguardar de que ele assuma que foi ele mesmo, porque senão ele vai cobrar de você também, né? Tem que ter uma prova, tem que fazer um BO, que ele assine. Ah, não, sim. Sim, isso aí tem que tomar muito cuidado. Mas o que eu tô colocando em questão é que o que que essas famílias vão tirar... É lógico, dinheiro nenhum do mundo, é clichê que eu vou falar, dinheiro do mundo, nenhum do mundo vai trazer as pessoas de volta. Mas... Que muitos eram a indenização... Família, né? Mas tem que ficar, É pra prover essas famílias. Tem filho, tem mulher... Tem filho, tem mulher... Né? Porque assim... Pelo menos um dinheiro para a pessoa continuar a vida. É, porque não é fácil, pô. É, mas nesse não é estranho. Nesse com nível certeza. Que estão falando aí, Sombra, não dá pra... Não dá não, hein? É difícil, cara. Agora, se for falar pra cada um 20 mil reais aí que estão falando, meu Deus, hein? Aí ferrou. Não, vamos supor que um jogador da Chapecoense ganhasse isso por mês, vai. Vai dar um mês não, de pela salário própria, não, não pela é um mês, própria. Não, Domênio, não, você confundiu. O seguro previsto pela Lei Pelé, que foi assumido pela CBF, prevê o pagamento de 12 salários. Então, um se o jogador, né? Então, se o jogador largava 10 mil, a indenização de 120 mil. É que pela folha dele, você calcula que o jogador lá não ganha tanto, entendeu? Aí, por exemplo... É o que eu calculo, né? Se o jogador ganha 15, 15 vezes 12. Tirando um Kleber Santana, que talvez devia ganhar um pouquinho mais. Você vai ter dois, vai. Mas o Kleber Santana é o que menos preocupa, no caso, em tese... Porque é um cara que já jogou tanto em grandes clubes, talvez provavelmente tenha deixado uma poupança razoável para a família. Sim, E o goleiro Danilo? O que tá começando. E o lateral Denner? Está começando, é. E o volante Josimar? E o cara que estava saindo de lá para se dar melhor no outro time grande? O Ananias, e aí? Esse é o problema. Você entendeu? Ah, então tem esse seguro das entidades esportivas. Aí você tem o seguro da aviação boliviana. Que aí é que a gente diz, né? No Brasil prevê-se o pagamento de 66 mil reais. Ah lá. Vai saber lá. Então, e lá? Vai saber lá. Então o que cabe aí é um processo, né? Contra. Vocês não acham, honestamente falando, porque vem aí Libertadores da América, né? E que os times eles têm que ter um. Não sei, a gente, talvez tenha sido uma forma errada de pegar essa companhia e vamos lá agora para chegar antes. Será que não teriam companhias aí para fazer um percurso, sei lá, daqui do Brasil, mais confiáveis do que esse tipo de coisa? Então, porque agora pegar de não último dá. Momento, mas então, que isso talvez sirva de lição para as agremiações, Sombra, que vão disputar Libertadores. E as próximas, infelizmente, vão ter que sair do Brasil. É entendeu? A partir de fatos assim que você... E você pega aí... A seleção argentina, por exemplo, acabou de anunciar... A seleção argentina voava com essa porra aí, bicho. Então, a seleção argentina acabou de anunciar um problema, que tá né? comprando um avião pra eles. E segundo dizem, ele também quase que chegou no talo, chegou no cheiro, né? No então, a seleção argentina tá tratando de ter um avião só dela. Diga estranho, hein? O São Paulo tem a Copa Airlines, né? Que faz voos internacionais pro São Paulo. É. E tem o avião dele. Aí, no caso, tem essa parceria com a Copa. Mas então, mas tudo bem. O São Paulo, vamos ver. Os grandes clubes. O grande clube pode esquecer. Não vamos esquecer que a seleção argentina usava esses patetas aí, né? Então. É. Você entendeu? E foi esse mesmo avião. Ô, Domênio, você sabe esse mesmo avião chegou no cheiro no aeroporto, pô. Não tinha nem combustível, pô. Quase. A logística dentro da América do Sul, ela é um pouco complexa. E o calendário não ajuda. Você vê, como a gente disse no começo do programa, a Chapecoense acabou de jogar com o Palmeiras, termina o jogo às 7 horas da noite. Na melhor das hipóteses... Sombra, não tem, quanto que é daqui? No caso, o time do Atlético é Colômbia, né? Quanto é uma viagem daqui na Colômbia? Sei lá, 4 horas, 5, 6 horas? Já te digo. Que sejam 6, RG, tá? Tô chutando alto, hein? 6 é muita coisa. Que sejam 6 horas, sabe, de Florianópolis pra lá, né? Olha, eu acho que foram 4 horas, não era? Total? De Sombra, eles poderiam sair de São Paulo, sabe, dormir aqui mesmo em São Paulo, já que tá em São Paulo, num grande centro, né, gente? E não voltar pra Chapecó. Dorme num hotel aqui, fica por aqui, e viaja na segunda-feira com calma, ou na terça-feira, entendeu? De manhã... Procuram viabilizar coisas, entendeu? Já tinha Dodô, tempo. Por exemplo, agora pegar uma São equipe Paulo, aí. São Paulo-Bogotá são 7 horas de voo. Então, São tá Paulo-Bogotá. Então, cara. De avião. 4.300 quilômetros. Terça-feira pela manhã, mas, você chega tarde lá e dorme, descansa na quarta-feira à noite. Uma observação. A ideia era essa. Isso é o que eles iriam fazer. Só teve um entrave nisso tudo. Qual entrave? O avião não poderia vir pra cá. Peraí. Então, mas você arruma uma equipe de... Mas esse era o avião que eles queriam sair daqui. Pois é. Isso... Não pode. Eles tinham planejado tudo isso. Mas o que o Domênico está idealizando é o seguinte. Eu sei, mas... Você pega uma companhia aérea colombiana... Eu sei, Sônia. Mas sair daqui, igual o Domênico está propondo, para eles iria ficar muito caro. Para o pessoal da Chapecoense iria ficar muito caro. Né? É diferente. O orçamento deles com relação ao Palmeiras, São Paulo, Santos, mas que o Domênico sugeriu, entendeu? RG, pegar um voo de carreira. Ah, mas aí... O correto Eu não sei. Aí tem que ver custos. Então, aí tem que ver custos. Você viu, mas, aí quanta tá. Gente Domênico, que era? O que o Domênico voou de carreira? Então você vê lá, ó, domingo, à noite, sim, vê se tem um avião saindo isso de Guarulhos, e outra, Sombra, você... descendo em Bogotá, e por outra, exemplo. Por exemplo, eles se classificaram na quarta passada, né? É. Então já tem que verificar, RG, se tem voo nessa semana. Então, qual mais pra... Ah, nós vamos jogar em São Paulo com o Palmeiras. Então, mas, tá bom. Domênico, vamos ver qual é o voo próximo aí. É, mas aí é grande. Mas vamos supor que custo, não tem RG um voo saindo domingo e nem segunda de manhã indo pra Colômbia. Voo de carreira. E vá na terça. Mas você não chega. Chega às 7 horas? Não. É quarta-feira à noite, jogo? Você não tá entendendo. Domênico, não é assim. Você chega numa cidade, mas você não chega em Medellín. Você tinha uma outra... Se eu não me engano, você não tem um voo São Paulo-Medellín. Não, tudo direto. Bem. Tudo bem, que você chega na Colômbia. Vai de freta um ônibus, vai até lá. Não chega, hein? Como não chega? O jogo é quarta, você não pode chegar na hora do jogo. A logística é difícil, o Domênico. Tudo bem, a logística é difícil, mas você tem que se programar antes, senão não disputa a competição. Pra não cair na mão dessas companhias. Mas você não tem como programar assim tão antes. Você sabe por quê, Domênico? Foi na quarta-feira passada que a Chapecoense ficou sabendo que ia jogar. Tiveram uma semana pra arrumar tudo. Uma semana talvez seja um prazo muito curto. Domênico, às vezes em uma semana você procura o voo, não tem lugar, não é no voo. É muito curto e era muita gente. E é muita gente. É complicado, né? 76 pessoas. E vai em dois voos, divide equipe. Você entendeu? Tem que fazer alguma coisa pra não cair na companhia de um cara que você nunca viu na vida, velho. Aí é que tá. Não é um cara que você nunca viu. Até a seleção argentina voa com essa porcaria. É, mas se você pega alguns depoimentos que são... que nasceram na aviação de uma forma assim, lá de fora. Caras que viviam... que vivem, né, nesse meio. Você pega, você viu aí algumas declarações que chegou pra gente. Os caras falando que esse cara... Um cara quase bateu nele. Eu sei. Sabia também que o cara gostava de voar. Sim, mas os caras usavam o serviço dele porque Domênico, era o serviço mais fácil Domênico, de achar. Mas você é um dirigente de clube. Muitas vezes você não tem acesso a esse tipo de informação. A Chapecoense, então, tomara que agora, na sua história... Então, tudo bem. Mas tomara... E eu acho que até os times grandes não têm esse tipo de informação. Tomara que agora as agremiações, de uma forma geral, que isso... Porque toda tragédia tem que trazer uma lição. Isso tem que servir de lição. Para que alguém coloque um cara responsável para isso, RG. Você vai receber do clube para fazer isso. Sim. A logística da coisa. Mas se passar que tem, você tem que saber qual é a companhia. Clube. Ah, existe porra nenhuma. Os clubes têm. Os grandes clubes têm, Domênico. Os clubes e os pequenos também façam isso, então. Entendeu? Existe. Não pode cair na mão de um cara que fez isso com os caras aí, velho. O que eu entendo, Domênico, é que aí o que teve o envolvimento principal? É o valor, é a grana, é o custo, né? Talvez despender dessa maneira de dividir em duas viagens, a coisa fosse ficar mais caro, entendeu? É complicado conciliar hora do voo, um outro transporte. Quer dizer, os caras com urgência para chegar e no dia seguinte treinar. É uma comunhão de coisas e de situações que é difícil, cara. Infelizmente, não deu, né? Deu zebra. Né? Mas hoje tá difícil, viu? Agora, mais uma notícia. O pessoal tá tendo requerimento de urgência para votar as 10 medidas que passaram no, né, na Câmara, agora para passar no Senado. Para votar hoje já. Se passar isso, né? No Senado, você vai ver o que vai acontecer. Olha... Aqui. Pode ser votado ainda hoje. É bom. Você tem é uma vergonha, ainda, né? Ainda tem madrugada hoje também? Então... Não, então vamos fazer de madrugada, gente. Estão convocando todos os senadores, partidos... Pra votar ainda hoje. Que absurdo, velho. É brincadeira, né, cara? Brincadeira mesmo. É. Bom, vamos aqui trazer os nossos ouvintes aqui no Momento Sem Parar. O Sem Bora. Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca as Drubal. Olha, velho. Eu e minha namorada. Sucesso! Quem é esse aí, Rudy? O Rudy gosta. Eu gosto. Tem um monte de grupo que eu gosto, que eu ouço, eu não lembro o nome. Ai, e você... Ela, ela e o namorado dela. Alô? Ah, o Grupo Raça, é isso. Quem fala? Obrigado, Bar. É Marcelo Pereira Barros Dudu. Tudo bem? Ô, Marcelo, tudo bem, né? Tá indo, né, cara? Estamos indo ainda, né? Tentando digerir time, essa porcariada toda aí. Difícil, né? Antes de eu falar meu time assim, em vez de colocar o hino do meu time, vocês podem pôr o hino do Chapecoense pra mim, por favor? Por favor, com certeza. Boa. Com certeza. Qual o seu nome? É Marcelo Pereira Barros. Marcelo Pereira Barros. É. Quantos anos, Marcelo? Eu tenho 36, Roberto. RG 3.6 hoje. Olha, se cair tudo isso que tá prometendo, o Barros vai virar lama, hein? Ah, sensação, salvou a hora. Salvou a hora. É muito nosso. Como você é ridículo. E qual que é o bairro que você mora, ó, Marcelo? Eu sou Broto. Do Grajaú, Dudu. Grajaú, Benjinha. Ah, Grajaú. Benjinha. Grajaú. Uma mão vai no bolso e a outra ali, meu. Sem rima. Ó, Benjinha, Grajaú. Amigo, você é o que eu conheço? Oba! Oi? Oba! Zona Sul! Meu, Zona Sul! Você vai botar um ovo, você vai botar um ovo. De voada de pombos. Eu vou te falar, só vocês pra fazer a gente rir, viu, cara? Porque assim, tá bem difícil. Tô bem chateado. É fogo assim, mesmo, cara. Eu sou corintiano, assim, né? E eu fui até Cuba nessa última torcida, estádio 97, um lá, viu? Foi Cuba. Quem vai Cuba? Cuba já quem não vai. Cuba já não vai mais, velho. É, Cuba já... Eu bebi um pouquinho a mais e me ajudou bastante. Ah, é? Ai, cuidado. Legal também, viu? É. E... O Bá tá dizendo que você tem uma história de vida legal? Ah, eu tenho. Não, é que do Outubro Rosa. Do Outubro Rosa não, caramba. Aí não, né? Do Outubro Rosa? Azul, ah, é? Do Novembro Azul. É. Eu sou aquele menino que foi internado muito tempo lá, que eu falei que... Ah, entendi, já sei. Eu ficava no hospital, passei mal os bocados também, cheguei a fazer exame da próstata também. Fiquei 2 meses internado, tava aí, fiz colonoscopia, um monte de exame, fiz com mais ou menos uns 200 exames. Sim. E nunca descobriram o que era, mas aí no exame de torque o médico achou que tava com uma inflamação, aí pediu pra fazer colonoscopia, quando fez a colonoscopia na imagem, viu que eu tava com alguma coisa no intestino, né? Isso de câncer, daí eu fiz um que chama retossigmoidoscopia, aí também acharam que eu tava com câncer na próstata também, né? Aí eu comecei a fazer diversos exames, só que nunca descobriram o que é, né? E foi assim, 7 meses de luta. Mas graças a Deus não concretizou o câncer. Só que na época... Amém. Não é que eu queria ter uma doença, mas era mais fácil ter uma doença do que ficar caçando, porque foram muitos exames, sabe? Minha mãe passou mal, a família, e foi bem complicado naquela época, sabe? E essa expectativa judia, né, cara? E assim, não é porque eu tô falando com vocês, não. Eu já liguei outras vezes aí, falei com o Bar, e pode ter certeza, vocês me ajudaram bastante, e eu sou muito grato a vocês. O Dodô, eu ligo pra ele, praticamente todo dia lá no Palhacinho lá. Eu fico emocionado de falar com vocês. Nossa, o Domênico é insuportável, né, cara? Se não é o palhaço. Dodô é parceirão, mandei uma caixa de chocolate estragada. Tá louco. Ruim! Ah, se não é o Palhacinho, eu vou te falar, hein? O Domênico é azedo. O consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Legal, você ganhou um par de ingressos pra acompanhar o estádio 97, dia 12, no Banco Honda Hall, lá na Vila Olímpia. Para confirmar e mandar um e-mail para ba@97fm.com.br, tá bom? Ô, Fera! Oi, agora teu time. Eu gosto muito de vocês, ó, não tem exceção. Vocês, obrigado. Assim, para mim, são sensacionais. É assim, sou muito feliz por escutar vocês e ter vocês assim como amigo. Para mim, vocês são meus amigos. Viu? Obrigado, valeu. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, Daninho. O teu time vivia no paraíso, agora tá no inferno. E aí? Como que aconteceu, velho? E como é que sai desse inferno agora? Aí é depender dos outros. A pior situação que tem é você depender de alguém, né? Isso é tanto na nossa vida como no futebol, né? Porque se depender de alguém agora, o... Mas se você tivesse... Peraí, depender dos outros é ruim? Peraí. Sim, peraí. Sim, mas... Você que vai me dizer que depender do RG é tão ruim quanto depender do Domênico, por exemplo? Não. Eu tenho certeza, como já dependi de vocês, assim, no hospital, eu escutava o RG, Dodô, mano, todo mundo fazia rir. Então vocês... Ah, mas você tem que escolher pra depender de um, é o RG ou o Domênico? Ah, dos dois. Não. Daí eu odeio essas pessoas. Boa! Negão, chupa. Olha, um abraço. Chiu, abraço. Chiu. Abraço. Escolheu ele, não falou nem seu nome. Tá vendo? E nas paradinhas que ele fazia aí da... Paradinha que ele fazia? Ele faz paradona, hein, velho? No pedágio, no pedágio. É paradinha, né? Paradinha, hein? Santa Catarina aí, eu peguei. Tá vendo? Pegou aí eu lá no pedágio. Tá bom, mas o Sombra te tirou da do foco. Da situação, mas volte pra ela. Foco. Foco no curso do Rio. Você precisa. Você é o Robertão lá. Você precisa salvar o Corinthians, tirar desse inferno. Como é que faz? Olha, sinceramente, para mim tá complicado. Eu acho que não vai salvar. Sinceramente, a gente tem que ser realista às vezes. Não vai salvar. Não tem o que fazer. O time não tem porquê. Eu escutei uma notícia agora que parece que eles receberam o dinheiro, mas isso é uma idiotice. Acho que a gente vai sair para trabalhar. Atrasar não é justificativa de jogadores ruins. Ali só tem jogador ruim. Aquele Gustavo, não sei quem inventou aquele Gustavo, aquele ainda. Acho que até uma judiação estão falando do jogador para Chapecoense. Isso aí afunda mais o clube. Se mandar esse tipo de jogador lá para Chapecoense, é pior ainda. Acho que isso aí tinha que falar, ó, você não serve para jogar bola, cara. Desculpa, você tentou ser jogador na vida, você não vai conseguir. Agora, você acredita, porque ficou aí uma situação agora, e é uma coisa muito difícil de provar, se o Tite estivesse ainda no Corinthians, talvez o Corinthians não estivesse nessa situação. Mas você acredita que com esse time que está aí na mão do Oswaldo, se estivesse na mão do Tite, esses mesmos jogadores, o Corinthians estaria numa situação melhor? Sinceramente, a gente não. Eu, vendo o futebol que está jogando, o jeito que o pessoal está jogando, não. Eu acho que nem o Tite dava jeito. A culpa toda não porque o Tite foi embora. Parar com essa mania aí de ficar falando, porque se o Tite estivesse aqui, já passou. É igual uma situação, uma vez um moleque perdeu a perna e ficar falando, mas... Não, lá, mas não tem, entendeu? Então, assim, é seguir a vida, levar a vida em diante e ver o que pode fazer de melhor. Não fazer os erros que cometeu no passado, contratar jogador na orelhada, pagar absurdo para jogador, como pagou pro Pato. Né? Então, assim, é bem complicado. Assim, e, não é? E o que, que você... O Corinthians não tá perdendo o campeonato esse ano, já vem perdendo de anos atrás. E o que você acha que contribuiu mais com a atual do Corinthians? A contratação indevida, na sua opinião, de alguns jogadores, a administração do Corinthians, que agora o presidente atual não se dá com esse, com aquele não se dá com o presidente, quer dizer, como é? Virou uma situação complicadíssima, uma bagunça, né, cara? Hoje, virou uma bagunça. Ninguém ali parece que ninguém respeita mais ninguém no Corinthians, assim. Parece que cada um faz o que quer. Entra presidente, contrata o que quer, faz dívida pro próximo presidente, vai empurrando. Não acho certo, acho que não tem homens, sabe? Acho que tinha que virar tudo, começar tudo do zero. Aí sim poderia falar, ó, vai ser assim, assim, assado. Pra o começo continuar... do zero já não teria sido quando caiu? Mas aí voltou pro zero. Voltou pro zero? Pra mim, o Corinthians voltou pro zero. Mas porque meu, vocês foram campeão, velho, ano passado. Mas é assim, também... Meu, peraí. Tudo bem. O time é ruim, cara, tá em condições péssimas e tal. Mas ano que vem, ano passado, vocês foram campeões, cara. Não era esse time aí. Não, mas tudo bem, mas não, foi o Corinthians, foi campeão. Tô falando do Corinthians. Mas estão falando do time atual. Não, mas ele tá falando que voltou pro zero. Tipo, o zero é quando o time caiu lá na Série B. Ali é o zero. Não vem pro zero, assim, mas, poxa, tá querendo ir pro zero. Mas o que ele tá falando... Mas dá tempo de arrumar ainda, gente. Mas esse estádio aí... Ah, o estádio... Esse estádio, pra mim, sou corintiano, já fui algumas vezes no estádio, pra mim foi a pior burrice que o Corinthians fez na vida. O Pacaembu aí, lá, de graça pra jogar praticamente, foram querer construir estádio pra Copa. Ah, desculpa, quem tem que fazer bonito não é o Corinthians. Quem quis fazer a Copa não foi o Corinthians. Então o Corinthians tinha que assumir essa dívida. Ah, vamos fazer um estádio bonito. Ah, pegou o momento, né, cara? Sabia que tudo podia ser aprovado. Tem estádio, o que quer ficar mais uns 10, 15, 20 anos? Mas ali era aprovação ali do BNDES. Bom, cá entre nós, nós não vamos falar porquê, mas todo mundo sabe por que foi feito, vai. Eu não concordo, não. Assim, acho... Foi um absurdo que fizeram esse estádio aí, puta de uma grana aí, que sem necessidade. E não tá nem pagando, né? Pelo que falam, né? Não sei se isso procede. Não, né? Não está pagando porque houve um acordo com a instituição financeira, que foi intermediadora do repasse financeiro. Como os outros estádios que não eram particulares tiveram uma carência, um prazo para começar a pagar a dívida, o Corinthians exigiu as mesmas condições. Estádios. Mas, no ano que vem, vai ter que começar a pagar e começar a pagar alto. Me parece que um integrante do estádio falou, olha, vou ter que assumir essa bucha aí, vou pegar a chave, o estádio passa, vai ser sob a minha administração. Quem? É um integrante do estádio aí foi que não vai deixar a casa cair, não, velho. Viu? Vai assumir. Benja? Vai assumir isso aí. Ah, nem vai lá, velho. Pra provar que é corintiano. Que bobagem. Você podia dar um de Paulo Nobre aí, bancar o estádio e te reduzir o juros pra 1%, né? Mas o Benja tá, não é o Paulo Nobre, é o Benja Olha o pobre. Olha o tema. É o Benja pobre. Você é o ganso. Ah, mas ele não o gosta Benji é a favor de voltar pro Pacaembu. Ele não gosta que fale da riqueza dele. Ô, Marcelo, um abraço. Eu posso fazer o merchan antes, mandar uns abraços, beijos aí, por favor? Pode. Só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. E Fricô, faça cocô sem sedor. Não tem presente da Fricô hoje. Só Bozano me garante. É só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele inventou o merchan, velho. Eu tenho que ligar pra parar. Isso é brincadeira. Só a nova linha Bozano me garante. Bozano me garante. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Olha, como ele foi para criativo. As barbas do profeta. O Bar falou como você foi criativo aí com o Fricô, você vai ganhar criativo. Um kit. É, ele falou criativo. Solete. Não, não é criativo. Eu falei criativo. Creatina. Vocês ficam inventando coisa, velho. Pelo amor de Deus. Criativo. Vai também, você também, hein, velho. Você tá louco, você não lançou nenhuma camisetinha nova, não? A Angelique te adora, ela ri de você toda vez que você fala errado. O Quinzinho fala, papai, eu vou estudar pra não ficar igual moto. Mas acho que a Angélica não deixa o Quinzinho ouvir o programa. Então, o Quinzinho falou, papai, eu preciso estudar pra não ficar igual Mota. Depois disso, ele nunca mais tirou menos. Você não precisa nem estudar. O dia é sensacional também. Acho que filho do Luciano compra o chip do conhecimento. Não, né, nem precisa estudar, velho. Deve ter um chip do conhecimento. E tem que saber fazer conta. Tipo Matrix. Conta. É? Tá ligado? O chip. Ler só o básico, fazer conta e pronto. Fazer só. Conta, obrigado pelo só elogio, isso, ouvinte. De muito. O cara que teve uma criatividade pra fazer esse merchan. O cara, elogio, obrigado. Maravilha. Valeu, Marcelo! Um abraço! Só mandar um beijo pra minha filha, pra Marcela, pra minha esposa Daiane, pros meus amigos, pro meu irmão Ricardo, que está escutando, Ricardo. E pra todos meus amigos aí, tá bom? Tá bom, valeu, cara. Um abraço pra vocês aí, tá bom? Valeu a atenção aí. Obrigado. Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal. Cara, metade aqui. A energia ligada à cidade. Olha, o Rudy, é bom demais. Se isso fosse qual é a música e só tivesse pagode, mas o Rudy levava. Ele ia ganhar mais que na época do Rony Fon. Com certeza. Assim, não. Tem uns que eu não sei. Eu sou horrível. Tudo. Não, mas olha só. Eu sou horrível para decorar música. Músicas que eu ouço há anos. Tanto que o Pixote foi no Altas Horas. Eu comecei a cantar com o Dodô e errei. Você errou a letra. De repente, não Dodô? Fique sem graça. Dá um beijo e me abraça. E a vida fica melhor. Eu errei, tem um vídeo no YouTube, errei. Porque eu não sei, eu sou meio... Idiota. Não, obrigado, velho. Idiota. Eu adoro RG. Quando... Não, é... Desatento. É que tem uma palavra desfocado. Que eu vou falar errado. Vou falar como personagem que você errar. É isso aí, fala aí, mano. Dislexo. É isso aí. Eu sou dislexo. Alô? Um assim. Alô? Quem fala? O Alex. Ah, Alex, tudo bem? Opa. Alex do que é o nome completo? Alex Fernando Gomes Ferreira. É o Gago! Gago? Como é assim, Gago? Gago? Gago. Isso, eu sou o Gago que não gagueja. O Gago, que não gagueja. É, não existe Gago que não gagueja. Existe, pô. Eu não estava vindo um Gago. Parei de gaguejar existe. Mesmo. Então você é ex-Gago, pai. Se é o Gago, eu pego o Fricô. Não pode ser esse pomerente. Amigo, você é o que eu conheço. Já tem tudo aí, Bá? Tem aí. Esse é freguês. Esse cara... Ô, Gago! Opa. Quer falar do Palmeiras? Quer falar da tragédia? Não, pode deixar o hino do Chapecoense aí. Boa. Em homenagem, né? Viu, Domênico? Eu queria passar, falar com vocês também sobre isso aí, Gago. A questão, né, de calendário, o time que joga no domingo e na quarta noite tem que estar lá em Medellín. Aí eu peguei um site de busca de passagens aéreas. Sim. E eu simulei como se hoje... nesse momento, eu tivesse que... Tivesse viajar quarta. Não, como se tivesse que viajar no domingo à noite pra Bogotá. É, hoje é quarta, né? Tá certo. Mesma situação. Bogotá. Tá bom. Mas a viagem foi hoje segunda. Hoje ou segunda? Vamos lá. A viagem foi não, segunda. Eu jogo no domingo. Quero viajar domingo à noite. Não perder tempo. Tá bom. Simulei isso. Tá bom. Tá, e aí? Aí eu vou lá. Não tem um voo direto. Tá. Não, tudo bem. Não existe tem Não tem voo direto, mas tem... Ah, mas vamos tem lá. Voo que deixa, vai, vai pra lá. É isso que ele vai falar. Vai, isso. Ah. Aí tem um voo com conexão que ele vai primeiro... Passa por Atlanta, nos Estados Unidos, depois demora 26 horas. Aí ele volta. Nossa! Ele vai e volta? É. Não, não é que ele vai e volta. É. Não, ele vai até Atlanta então, e liga, e liga... E se você fosse pra outro, qualquer outra cidade, assim... Fazer tipo, escala? É, fazer conexão, escala. Conexão. Chile... Tá, mas e segunda-feira? Você tem que caçar. Tem que caçar. Segunda-feira, então. Segunda. Mas se você vai pro Chile, é mais longe do que lá. Mas, Sombra, isso... Pera só um minuto. Ah. Isso é uma pessoa. E se você quiser não, fretar um avião? Pera aí, isso pra uma pessoa? Não, eu ainda simulei pra oito. Que é o máximo aqui. Tá, e você quer fretar um avião? E detalhe, hã? Fretar um avião. É caro, hein? Faz mal, o clube de futebol tem que ter dinheiro. Mas não foi isso que a Chapecoense fez? É, mas... Fretou. Esse aí é 500 pau? Esse custou 500, imagina é 500? O da Argentina aí? Não, o... não foi isso não. É assim, não. 150 mil dólares. É, 500 mil reais. Ah, é 500 mil reais. Tudo pau. Bem, 500 pau. Caraca. Mas, gente, tem que estar no custo do time que vai querer ser campeão, cara. Não. Domênico, aí precisa ver o porte do time, Domênico. Tudo bem, então não disputa o campeonato, velho. Se você não quer entrar pra... Peraí, se você não quer entrar na piscina pra se molhar, velho, você nem vai na borda. Mas eles entraram, eles tiveram a condição então, de alugar mas esse só vamos então, lembrar alugaram. Então, se alugaram, alugaram. Domênico, a gente não pode, nesse caso, inverter a situação. Por quê? A Chapecoense, ela é vítima de um calendário, ok, sim, como todos vítima, são, sim. Só que ela foi vítima, possivelmente, supostamente, de uma imprudência da companhia aérea. Mas companhia não tem aérea dúvida, essa. Sombra. Domênico, deixa eu te falar mas um é negócio uma companhia, então, mas é uma companhia aérea que nem é conhecida. Domênico, peraí. É melhor você comprar de uma companhia aérea, isso que eu tô dizendo, de uma companhia aérea conhecida aqui no Brasil... Avião, eu não tô dizendo, pode ser que caia também, não tem, já tivemos acidentes com a TAM, sabe, com aviões com todas, aí. Com todas, tudo bem, todas. Mas você tem, lembra que a gente falou ontem, minimizar o erro, mas você minimizar a sorte. Mas Domênico, você parte do princípio que quando você tá tratando de aviação, você não tá correndo esse risco dessa maneira. O pessoal lá tá habilitado, tá tudo certo, tá tudo... Domênico. Porque quem é que vai autorizar botar Domênico. Porra de um avião lá em cima se não tiver dentro das condições normais? RG, mas pelo que a gente tá vendo, RG, Domênico. Eles não sabiam do que tava acontecendo, do perigo Domênico. Que corriam. Ninguém o cara me coloca um avião com capacidade de gasolina pra 3 mil quilômetros numa viagem que são... 3 mil quilômetros. Mas os caras da Chapecoense... Aquilo não é um carro que se parava acostamento. É, mas os caras... Não tem acostamento, o acostamento caras... é cair. Mas os caras da Chapecoense não sabem. Quando você entra no avião, você não sabe. Então, mas isso, você tem que ter um cara especializado nisso, de cada clube deveria... Que tire proveito disso. Isso é revolta, Domênico, um cara, mas é difícil. Não, mas você tem que ter... Não é, vocês estão falando uma coisa que, pra mim, beleza, vocês podem falar pra mim. Não pode acontecer mais. O time de futebol, ele tem que pensar agora num futuro... Porque caiu um time de futebol, morreram pessoas, muita gente. Então, assim, tem que ter um cara que manja desse troço de Domênico. Avião. Cada um tem que contratar esse cara. Ó, você é o cara que vai estudar. Você estudou pra isso? Logística da coisa. Esse avião que nós vamos contratar aqui, como é que funciona? Ele consegue? Ele tem gasolina pra chegar até lá? Esse avião, ele tem capacidade pra aguentar o peso? Especialistas, Domênico. Não, que... não tem especialista. Não tem especialista. Nenhum clube de futebol tem um especialista pra fazer isso. Não no clube de futebol. Existem empresas, existem órgãos públicos. E como é que o órgão deixou o avião subir se o avião vai no limite da coisa? Mas, Domênico... Aí houve a falha. Voou com a Argentina. Mas, então, Domênico. É, houve a falha. De quem é a falha? É do dono da companhia, que é o dono, que é o comandante que vai voar no avião? Supostamente do dono me parece ser e supostamente isso. Da reguladora boliviana. Supostamente, se o cara é casadinho lá, se tem aquele jeitinho boliviano, a gente não sabe. Tudo aí não dá, velho. Aí nós estamos todo mundo na roça. Em tese, você fala assim, eu sou aqui o seu Chapecoense. Não tem voo direto, não consegui, embora haja empresas que façam voo direto. Mas não significa que por fazer voo direto, teria nas datas necessárias. É, que casem, nas né, datas mano? Que casem com a logística. Horário, não dia. Vamos esquecer que, olha, aqui não dá. Mais próximo que possa ir. Não, daqui a pouco eu vejo. O estranho quer falar. Pode falar, o estranho. Ele é quietinho. Acabei de receber uma mensagem aqui do Luciano Schucker, da TV São Paulo. Ele falou assim, ó, avisa o Domênico que os clubes têm responsáveis por logística... E contam com empresas que prestam esse tipo de serviço. Fritar uma não é de um dia para o outro, exatamente. Mas leva mais de um mês. Caramba. Leva mais de um mês. Mas isso são palavras do Luciano São Paulo. Se ele nem sabia que tava na final, como não, é que fez um mês? Gente, isso é verdade. Então, se leva mais de um mês, então ferrou, olha, não tem como ir. Ontem à noite... Dos países, Domênico. Você precisa de planos de voo. Você vai fretar um avião? A carta, né? O cara falou... Tem a, você vai fretar um avião? Carta de voo, você tem que emitir um plano de voo. Esse plano de voo tem que ser autorizado pelo órgão regulador. É, mas aí... É burocrático. Esse plano de voo... É demorado. É uma coisa fácil. É demorado. Lembra que, não sei pra que país o São Paulo foi, o São Paulo não pôde ir pela Copa. O São Paulo tem que pegar um avião de carreira, porque não tinha autorização pra pousar lá. Quando o time pega algum time do México, fica tão... Os caras falam no grupo, ó, tem um time do México. Ah, mas era melhor estar no grupo do Palmeiras lá. Como disse o nosso estranho aqui, todos os clubes já têm pessoas especializadas em logística, já conhecem as empresas. É recomendada pela Conmebol. Essa empresa aí, então, que a Chapecoense voou, ela é recomendada pela Conmebol. Vai, mas essa empresa trouxe a Argentina pra sim, jogar. Sim, a primeira vai coisa. Imaginar? Você acha que o presidente da Chape falou, pô, os caras andaram com a time da Argentina. O Messi sentou nesse banco. Então, mas você sabe que deu um problema, foi divulgado que quase que deu um problema na aeronave, que tava o Messi, tava todo mundo. Não, quase, mas agora que estamos sabendo. Não, mas eles falaram, não foi isso, eles falaram que teve muita turbulência. Ah, mas turbulência, gente. E eles passaram, e o Messi acabou ficando turbulência não tem nada a ver. Turbulência, tudo bem. Mas foi isso que eles falaram, Domingo, não foi que quase caiu, foi que teve turbulência. Não, turbulência é bobagem. Não, não foi turbulência, foi um outro problema, eu não vou lembrar. Não, mas o que o Messi reclamou foi porque ficou muito enjoado e nunca ficou assim. Ah, mas... Não, mas o Domingo até parado. Também já peguei avião aí, excelente, de companhia excelente, que pegou uma puta turbulência. Diga, Gago. Não, tô falando de copiloto, do piloto. Na verdade, meu, e aquele rapaz lá, você acha que se eles tiveram feito aquilo, pôr a mala na perna, alguns teriam sobrevivido ou não tinha jeito mesmo? Rapaz, é lógico que assim... Que o avião caiu, não tem jeito, né, meu? Um dos tripulantes que sobreviveu, ele falou que ele obedeceu as regras, as normas, As normas internacionais de aviação, que em caso de possível queda, você dobrar-se em posição fetal, você está sentado, é como se você tentasse colocar a cabeça entre as pernas. Mas na hora, se abaixar, ser frio. Eu sei que tem que ser frio, mas por isso que ninguém gosta de prestar, observar o que a... O procedimento, Entendo também, chega na hora do desespero, do pânico, tá caindo, né? Cada um reage do seu jeito. Um reza, agora, o outro dizer corre, que ia sobreviver mais gente se todo mundo tivesse a mesma atitude do tripulante, não dá, isso aí é futurologia. Mesmo porque é muito difícil você chegar a essa conclusão. Tem uma dúvida, o Ananias é aquele que fez o primeiro gol no Allianz Parque? Exatamente. Eu falei ontem que o Ananias... Portuguesa. Foi o primeiro gol que foi feito no Allianz Parque, foi o do Ananias. O famoso Ananias. Incrível que pareça, o último jogo da carreira dele foi essa lá. Essa hora eu tava ouvindo, Domênio. E ele jogou no Palmeiras, não foi? Agora, ô ouvinte, você sabe... Já passou pelo Palmeiras. Eu tenho muito medo de avião. Pra quem foi no meu show sabe, é verdade. Eu já li vários livros, já frequentei psicóloga mesmo. E o negócio que o Sombra falou ontem é real. O avião, acho que é o segundo meio de transporte mais seguro, depois o elevador, é uma coisa assim. Ou é o terceiro. Enfim, é muito raro acontecer isso. É que quando acontece... Então, eu tô dando uma desastrado. Dica. Eu tô falando isso porque muita gente dá pra deixar de voar por causa disso. Não façam isso. Porque aconteceu uma tragédia. E, ó, só pra te falar, Domingo, só pra terminar. Eu comecei a perder o medo depois que uma vez eu ia pra Curitiba e ao invés de ir pela Serra do Café, é muito mais perigoso você ir de carro pela Serra do Café, pela Regis, do que você pegar 40 minutos de voo, entendeu, Domingo? Então eu comecei a entender que avião é muito mais seguro do que você ir de carro. Com certeza. Muito mais. Acidente de carro. Mas Curitiba de carro é muito mais perigoso do que 40 minutos de voo. O problema não foi turbulência. Foram outras causas. Sim. Ah, nada a ver. Ô, Gago! Desculpa, Domênico. Chegou uma informação do cara que conhece do traçado aí. Ó, não leva mais de um mês pra fretar um avião, ele diz aqui. Tem Gol, tem Azul em torno de 10 dias. Ok. A Chapecoense tinha que alugar em 4. Não, em 7, teoricamente. Não. Isso seria, bom, Domênico, se quiser chegar antes. Tá bom, 7, mas não daria também, porque são 10. Quarta noite, você tinha que sair daqui na segunda. 3. Porque o time que classificou... Se tiver voo de fretado direto... Ô, Sombra, 3 dias. Chega... Não, se o processo leva até 10 dias, não, e você jogou na quarta, você tem que embarcar na segunda. Não, o time que classificou jogou quinta noite só. Ela só soube quem ia pegar Na sexta de manhã que ela começava. Na sexta de manhã. Mas essa aí, porra. É muito difícil. Mas pera só um minuto. Não, eu concordo, tudo bem, só na quinta, mas você tem dois destinos aí. Ou você vai pra um lugar, vai pro outro, você já tem que ver. E não tenha dúvida. Aí entra o rapaz que o menino, o estranho, falou. Se o cara conhece e tem a obrigação dele é verificar. Opa, peraí, então Atlético da Colômbia. E eu não lembro agora, Cerro Porteño? Cerro Porteño. É isso. Paraguai. Ou vou pra Colômbia ou vou pro Paraguai. Então, te fazer aqui. Já verifica Colômbia como é que é, já verifica Paraguai como é que fica. É, mas você já vai verificando. É difícil, uma coisa é verificar. Mas já deixa de sobreaviso. Tipo assim, eu tô só aguardando. Mas não tenha dúvida, Domênico. Não tenha dúvida que tava de sobreaviso. Lógico, Domênico, se é como o Mota disse, empresa lá é indicada pela Comembol. Os caras falaram, aí, pô, complicou. Vamos nos caras, já tira. Porque é estranho, claro, né, gente, Sombra? Pô. O cara economizar, sabe? O cara tinha até o logo do Chapecoense colado no avião, velho. Chapecoense não ia contratar o Chapecoense. Grande abraço pra você, obrigado pela audiência, tudo de bom. Eu queria ir na Honda, é fácil, barato e sem juros. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganhou o seu par de ingressos. Você tem que mandar um e-mail para ba@97fm.com.br, ok? Tá bom. Ô, Sombra, também eu perdi os 3 dias, aí perde a validade, né? Perde. Rapaz, perdi o kit Bozano, pode fazer outro? Eita, pode. Não vai perder de novo, hein? Só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Proteção. Valeu, cara. Beijo. Vamos lá, último ouvinte do momento, sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do teu carro. Xinguelei, isso não tem a dúvida. Nessa época a gente jogava interclasse, a gente fazia gol e imitava a coreografia. Quem é o vocalista? É o Docinho, não é isso? Salgadinho. A gente fazia o gol, Sombra. Hein, Domênico? Fazia o gol no interclasse e imitava a coreografia dele na hora do gol. Como é que era? Faz aí. Era o óculos pra trás. Faz aí. Eu não lembro. Tem TV aí pra mostrar. Eu não lembro, juro que eu não lembro. Não lembra. Para. Eu não lembro. Eles faziam uma coreografia da época do Giro do Guerreiro, uma coisa assim. O Caico Carvalho lembra aqui que a Chapé, ela fez esse voo com esse avião pra Barranquilha. Então, mesmo avião? Então, eles tinham até o adesivado o avião já com o negócio da Chapé. Não adianta, velho. Aí, ó, vou dizer, é que a gente tenta, de toda forma, ver se minimiza, mas olha, vou dizer. Imagina, o destino é algo cruel, viu? Foram e voltaram, então como é que não ia... Por exemplo, você acha que o Palmeiras não vai fretar o avião pra Libertadores ano que vem? Lógico que vai. Entendeu? Eles vão ter que pensar em tudo isso. Alô? Vai no do Nobre. Quem fala? Oi. Opa, quem é? É o Bolinha. Fala, Bolinha. Bolinha. E a mamãe, entra como tá a Bolinha? Você entra na linha. Mamãe tá bem? Manda o nome completo, Bolinha. Você conhece a mãe dele? É o Rafael Ferreira aí. Como assim, Angel? Você conhece a mãe dele? Bolinha de casa. É? Você conhece a mãe dele? Eu não, mas aí tem mãe, né, pô? Ah, bom. Que susto. Ô, Bolinha, manda o nome aí, como é que é? Pergunta da mãe do cara. Rafael Ferreira. Que mais? Só isso? Rei Gota, amigo do Kiwi. Três vezes sem juros. É. Amigo do Kiwi. É meu amigo, ele é da Dragões também. Ah, é? Você é o Kiwi? O apelido dele é Kiwi. É meu apelido. É peludo por fora e fruta por dentro? Nunca. Falaram pra mim que seu apelido é Kiwi. Kiwi. Você é da Dragões, é isso? Da Dragões. Rapaz, amigo do Sidão. Eu era você em 80 e pouco. Eu sei. Eu era você ontem. E o Sidão? Você não entra, não. Ele não entra mais. Eu sou do tempo que eu pagava a mensalidade e quem cobrava era o Sidão. Sidão tá. Mensalidade tá legal? Que virava alto. Tá legal o Sidão ainda, né? Ô, velho! Bom, fala aí com o São Paulo aí, já falou tudo, né? Quantos anos ele tem? Quantos anos, velho? 32. RG, 3.2. É, não combina, né? O que não combina? Kiwi com Rei Gota não combina. Ah, sensacional! Salvou! Salvou a piada da noite. É. E aí, Tricolor, como é que tá a ansiedade aí pelo nosso técnico? Novo técnico do São Paulo, Rogério Mito. É, infelizmente a tragédia que aconteceu... Abaixa o volume do seu rádio, porque tá... Por favor. Por favor. Obrigado. Oi, tira do Viva Voz, isso. É, infelizmente a tragédia que aconteceu aí atrapalhou um pouco da apresentação do Mito, né? É, isso é de menos, né? E... Engraçado que no Vasco não aconteceu isso, né? Não, olha a sensibilidade olha do coisa. Eurico, hein? É brincadeira, velho. Ele ontem anunciou a contratação do Cristóvão. Mas eu acho que foi nessa de... Melhor anunciar agora que ninguém vai ver. É o Cristóvão. Daqui a pouco eles vão... Nossa, quem que é o técnico? Precisamos ver técnico. Não, já tem. É, o Cristóvão. É, o Cristóvão. Os clubes pequenos tem que aproveitar agora, né? Igual tá fazendo lá na câmera lá. Fazer as coisas agora pra ninguém perceber, né? É, de madrugada, velho. Os caras usaram... Olha, é sacanagem, hein? É a mesma coisa do Palmeiras anunciar o Jorginho aí, seria uma boa coisa. Você gostaria do Jorginho? Não. Não. Não. Ô, Jorginho, e, ô, já Bolinha. Falei e já vou comentar. Oi, de novo. O Jorginho não conseguiu fazer o time do Vasco da Gama ganhar a Série B, velho. Está louco. É difícil. E ô, Jorginho, Bolinha, o quê? E aí, rapaz, gostou da contratação do Rogério? Sim. Eu, assim, é um ponto de derrogação para todo mundo, né? Claro. O Rogério Ceni é um que, como profissional, todo mundo sabe da capacidade dele. Mas para você comandar é diferente, né? Tem que saber se os comandados deles vão obedecer ele, igual obedecer ele como capitão. Agora, a gente sabe que vários jogadores derrubam técnico e chegar lá, não sei se o pessoal vai obedecer ele, dizem que ele é muito autoritário. Vamos saber agora aí na, né, na pré-temporada como que vai reagir aí os comandados dele, né? Ah, ele passa realmente a ideia de ser um cara... Não posso dizer autoritário, porque ele não tinha... Ele era um jogador que possivelmente ele gostaria que todo mundo fosse como ele, né? E às vezes as pessoas não curtem muito esse tipo de situação, né? Tipo assim, pô, é o cara que chega antes. Bom, às vezes isso gera certas reações por parte. Mas é aquela coisa, quando você vira técnico, ele passa a entender, eu acho que ele passa a entender a sua nova posição. E ele mesmo, São Paulo, ele falou que ele entende e sabe que o técnico tem que ganhar as pessoas, tem que saber administrar as pessoas. Então eu acho que ele sabe muito bem, vai ter que ter uma maneira muito hábil de começar a lidar com as pessoas, porque agora é outra posição, é uma outra posição, né? O Rogério é muito inteligente, né? Exatamente, é determinado. Ele tem que curar, se moldar. Sim, né? vai ver o que está acontecendo no mercado, sabe os jogadores que não podem quero vir. Dizer que ele vai dar, não quero dizer que ele vai ganhar tudo, não é isso? Não. Mas ele é inteligente. Ninguém sabe se vai dar certo ou não, mas claro. É aquela história. E quem poderia vir para São Paulo, poderia dar certo ou não, também é a mesma coisa. É a mesma aposta. São Paulo poderia trazer quem está no... O Abelão foi para o Fluminense. O Roger para o Galo. O Roger para o Galo, né? O Cristóvão, graças a Deus, para o Vasco. O Dunga para o Palmeiras. Né? Eu acho que o Oswaldo volta para o Palmeiras. É. Então, sai pra lá, sai. Então, quem que estaria no mercado? Tá aí uma coisa, amigo, que eu teria pavor, velho. Meu, que treinador. Não, você gosta. Agora eu vou falar uma coisa que eu tô... Pavor, porque eu tenho quase certeza que o Corinthians vai mandar o Oswaldo embora no final do ano. Pode ser. E aí o São Paulo... Eu já tô o Rogério. Estamos no final do programa, o Estranho quer falar contigo. Eu queria fazer um agradecimento ao Rafa e ao Bolinha, que foi um dos caras que me ajudou bastante na época que eu tava internado, juntamente com a Dragões. Boa, Bolinha, parabéns, eles, irmão. Eles levavam ônibus pra doar sangue pra mim. É mesmo? Olha que legal. Na época teve um... Meu convênio não queria cobrir, eles fizeram um abaixo-assinado que fez toda a diferença. Pô. E lá no Hemocentro, lá onde eles fizeram doação, bateu o recorde de doação, cara. Que bacana, né? E eu queria agradecer ele. E você vai uma torcida organizada. Com certeza. Muito legal. Todo mundo fala mal da torcida organizada, mas a gente tem um lado bom. Não, mas devia ter só o lado bom, né? Com certeza. Você vai falar, mas tem o lado bom. Deveria ter só o lado bom. Isso é verdade. Então eu queria mandar um abraço pra ele, o pessoal da Dragões aí, o Neguinho, o pessoal que tá assistindo. Assistindo não, escutando e assistindo também. Assistindo também pela internet, claro. Então tá bom, valeu, Bolinha, um abraço. Valeu, Vini Guerreiro aí. É nóis. Agradecer a participação, aquele abraço. O Vini venceu aí na vida, aí, o grande parceiro nosso. E todo mundo aí, escutando a Rádio 97. Tamo junto. Boa. Tamo junto. Valeu, Bolinha, gostosa. Um abraço. Valeu. Esse é o Estádio 97, esse foi um momento sem parar. Você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração. O No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí, não é não? Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito com a praticidade e comodidade. Você ainda não tem? Opa, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. O Estádio 97 também tem oferecimento de Honda. Olha só, amigão, você que tá louco para comprar sua moto Honda, aproveite essa oportunidade incrível e comece 2017 de moto nova. Feirão Honda Motos, dias 3 e 4 de dezembro, das 9 às 17 horas, no estacionamento da Arena Corinthians. Toda a linha com preços imperdíveis e as melhores condições e taxas. E mais, levando sua carteira de motociclista, você pode fazer o test ride. Vai ter a Honda XRE 190 de R$14.363 por R$13.300. Tem também CB Twister de R$14.925 por R$13.050. E a PCX, hein? De R$11.836 por R$10.590. São muitas promoções e descontos de até R$1.800, é isso mesmo. Então não perca esta grande oportunidade de realizar o sonho de ter uma moto Honda. Ai, não acabou não, amigão. Vai ter show, espaço kids e outras atrações para a família toda se divertir. Então aproveite, hein? Anota aí. Feirão Honda Motos, dia 3 e 4 de dezembro, das 9 às 17 horas, no estacionamento da Arena Corinthians. E olha, as melhores condições para você financiar a sua Honda. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito melhor. Feirão Honda Motos! Temos aqui algumas mensagens através do nosso WhatsApp. Tudo bem, meus queridos? Aqui é o Daniel de Diadema, pai do Lucas e do Wallace, santista, graças a Deus. Tô achando excelente aí a cobertura de vocês, mesmo debaixo de uma tragédia como essa, vocês estão conseguindo fazer um programa leve e com seriedade. Parabéns, viu? Vocês realmente mostraram que a competência de vocês é acima do normal. Fiquem com Deus. Ô, valeu, cara. Obrigado. A gente tenta fazer o melhor, né, velho? Vai tentando. Vai tentando. E aí, galera do Estádio 97, aqui é o Meirelles. Forte abraço. Parabéns aí, solidarizando com todo mundo de Chapecó. Dudu, o Lucha não cairia bem aí, dando seguimento a esse projeto aí do Cuca. O time tá arrumado. Chega o Prato e o Lucha aí no comando. Forte abraço. Lucha comandando Chapecó. O porco, Domênico. Força. Dando seguimento ao projeto do Cuca. Você queria... Você quer, Domênico? Quem é? O Luxo. Luxemburgo. Não ouvi, desculpa. O Luxo é dando prosseguimento. Ah, que luxo, o quê? Ah, eu ouvi luxo. Você tá de brincadeira. Alguns amigos palmeirenses meus disseram que... Gostaria. Gostaria muito. Ah, gostaria o Cato. O Domênico gostaria tá de ver no São Paulo, que no Santos. O Domênico tá numa fase que ele não quer luxo. O Domênico quer luxo. Que luxo, o quê? Para, o Luxo tá... É o Domênico, mesmo... ele quer luxo e riqueza. Olha aqui, ó, o Luxo tem é o mesmo problema. O Luxo foi um grande treinador. Muito obrigado pelos serviços prestados, mas já passou por lá. É igual Lucha, Osvaldo, não agradeço os serviços prestados porque não foram nenhum. É, o outro lá também, qual que é o outro que vocês falaram aí? Esse que passou também, é Osvaldo. Velho. Quem que é o outro aí? O Domênico é aquela carne difícil de amaciar, né? Você tá de brincadeira. Aquela carne que... Mas por que não põe no São Paulo, Lucha? A 100? Hã? No São Paulo. E o Domênico, mas o São Paulo pegou agora... Não, a gente sempre odiou ele. Nós temos agora o Nico. Marcelo, tá, o Marcelo que tá desempregado também já passou os serviços prestados. Muito obrigado pela Copa do Brasil. Pessoal, meu nome é Ulisses Roder, sou palmeirense. E, Dodô, vamos lançar a campanha aí. Palmeiras C contra o Vitória para ferrar o Inter. E o principal para jogar contra o Atlético com a camisa do Chapecoense. O que você acha? É, olha aí. Palmeiras C, você toparia meter o Palmeiras C só pra ferrar o Inter? Quando o Fernando Carvalho, isso tem uma tragédia, né? Ah, seria uma tragédia? E no último jogo, o Palmeiras... Caía a tragédia seria uma deles, tragédia? Né? Manda o juvenil do Palmeiras, o Sub-15. É. Boa, legal. Boa noite, rapaziada. Estádio 96 firme aí, tentando fazer o programa, hein? Parabéns. Aqui quem fala é Marcelo, palmeirense de São Bernardo. Queria fazer três perguntas aproveitando o serviço do WhatsApp. A primeira pergunta é para Zedão. É verdade que o Cristiano Ronaldo se ofereceu para jogar no Santos e o Santos betou? A segunda pergunta é pro José Silvério. É verdade que o Bayern de Munique é o Marlone? E a terceira pergunta é pra ele falar o paradeiro de Serginho Fraldinha. Um abraço. Os três foram embora. Os três decidiram tomar um pingado aqui embaixo. Mas eu posso te garantir o seguinte. Até o Azedão, se o Cristiano Ronaldo falasse isso, o Azedão iria lá buscar. Vai. Vamos falar de fricô, né? Olha só, amigos, tem um fricô chegou pra resolver os problemas de todo mundo. Porque às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa, você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra, ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá pra você acabar com isso aí. É só você usar Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. Fricô para você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno, você que é mulher pode levar na sua bolsa, homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br, e pode comprar que funciona, é Fricô! Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma Gelada e muita economia, você merece Extra Gol e Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Você tá no teu carro, tá estacionado, tá esperando sua mulher voltar das compras e de repente, ah, que desagradável, batem na sua traseira, meu Deus do céu. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é Ivete Sangalo. Ah, agora você deu sorte, hein, meu rei? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, Porto Alegre e até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agradecer a presença do Vinícius Rodrigues Rocha, torcedor do Tricolor, Kiwi. Batalhador, Kiwi. Kiwi. É uma história complicada, Imagino. Mas parabéns pela sua luta. Mas para pessoas com mota, às vezes não é complicado. É, né? Mas parabéns pela sua luta aí, ó, cara. Parabéns mesmo, velho. Muito obrigado. Parabéns pra Dragões que deu Mota, tá louco pra saber se você é peludo por fora e lisinho por dentro. Não, mas é. Muito, só com causa de que eu ia aí. Não mexo com essas coisas novas, não, gente. Não mexo com essas coisas novas, não. Olha, o sonho parabéns do Motinha é um Domênico bem velho e gordo. Ah, isso. É. É. Isso! Mas, aos cunhados do Domênico. Mota, se o Domênico fosse mais gorducho. Aí. Hã? Aí sim, hein? Os dois cunhados do Domênico é uma coisa fofa, nossa. O Palmeirense? É, Palmeirense mesmo, ele tem medo de vir. Olha, é o sonho do Mota. Entrar pra família. É o Domênico meio barbudo, gorducho, velho e suado. Meu nossa, Deus. Aí, tá vendo? Maluco. Aí. Jesus. Maluco. Ave Maria. Oh, velho. Manda o seu abraço aí, Kiwi. Vixe, tem a sua namorada primeiro, tanta gente, ela vai te matar. Não é namorada ainda. Ah, não? Não. Você tá pegando? Não, não é namorado também. Essa tu tá pegando só? Tem... Tanta gente pedindo abraço, eu queria mandar um abraço tipo, pras pessoas mais especiais que estão claro ao redor. Primeiro minha família, claro, que tá sempre comigo, primos, irmão, mãe, todo mundo. Calma, não fica nervoso. Fica tranquilo. Calma, a gente tem até as 10, velho. Eu queria mandar um abraço também para um amigo meu, Thiago, que ele é muito fã de vocês. Inclusive, a mãe dele tá passando por um processo de câncer também. Eita, essa doença tá... Uma reincidiva de doença. É, o pessoal da Dragões já mandei. Aí, posso falar alguns nomes? Pode. Valdinei. É um amigo meu da Dragões e ele faz parte da torcida Esquadrão Andreense também do Santo André. Eu queria mandar um abraço. Pra Lininha, que é a irmã da minha... Namorada? Minha moça. E um beijo especial pra minha ele moça também, namorada, que tá... Ele não quer assumir tá ainda, velho. Tá mexendo com meu coração, mas é isso aí. Ela tá judiando de você? Tá. O Kiwi. Sacanagem. Ah, tem um grupo aqui também. Ah. O Kiwi. O nome do grupo chama Hello, I am Robin. É um amigo nosso que ele é meio gay, assim. O nome dele é abraço pra ele, eu fico agradecido. Não existe meio gay nem esse. Marcelo meio gay. Marcelinho não, Batman, inteiro. O apelido dele. Marcelinho Batman meio gay, aí um abraço pra ele. Ô Kiwi, você toma cuidado, velho. Começa a mexer muito na massa que a azeitona vai parar na empadinha, hein? Se liga, hein, velho. Tá sofrendo já por amor, teu novo. Não, não é assim também. Ah, você falou que ela tá judiando de você. Eu falei que ela tá mexendo com meu coração, não que ela tá judiando. Kiwi, de repente ela é cardiologista. É. Eu vou tanto no médico que... Valeu, um abraço, pessoal. Kiwi. Um abraço. Tudo de bom aí. Pra você, viu? É pessoal de São Miguel Paulista, Boné, mandando um abraço. Estádio Tchau. Vista Aérea, quem ganhou, RG? Ele, na última hora, Bolinha. Bolinha. Bolinha. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? Marcelo Pereira Barros. Boa! 3 dias úteis para ambos, das 9 da manhã às 5 da tarde. Estádio volta amanhã, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 333-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. Valeu, gente, até amanhã, tchau. De segunda a quarta no Energia na Noite, as novas tendências da música eletrônica. Spirit Reality Energia. Seguinte, para começar o treino hoje, 20 voltas do campo, depois agachamento até outro gol, ida e volta 15 vezes e 100 flexões para terminar. Alguma dúvida? Ô, professor, dá um desconto. Desconto no esporte, só com Itaú Card. Cliente Itaú Card agora tem 50% de desconto na assinatura do EA Plus. Você acompanha jogos ao vivo do seu time e tem acesso a diversos conteúdos, como Champions League, Europa League, NFL, Campeonato Português e muito mais. Acesse eaplus.com.br/Itaúcard e marque esse golaço.